Ok. Vocês vão ver a musiquinha? Ovo. Ai, beleza. Então tá tudo funcionando. Bom, na última Peraí. sessão. Opa! Eu não tô ouvindo música, não. Não tá ouvindo? Não. E agora? Ah, agora eu vi. É que tá bem baixinha, porque tá no comecinho da musiquinha. Bom, vocês tinham viajado até a 66ª camada, o fosso da areia da areia, nossa, da miranha demoníaca, né, o reino de Lothi, a rainha demônio das aranhas. Quando vocês chegaram lá, vocês saltaram do meio de uma pilastra, né, de um pedestal estranho, e eram quatro pilares, né, que estavam dispostos em cruz, em cada um deles um símbolo estranho entalhado em alto relevo. E aí, quando vocês chegaram, vocês já estavam num cordão de teia gigantesco, começaram a serem atacados. E era tudo soldado raso, e rapidamente vocês conseguiram derrotar e subjugar eles. Mataram alguns, né? Inclusive foi bem engraçado que o Griel, ele degolou o líder deles num golpe simples. E quando o corpo do cara caiu, o corpo simplesmente desapareceu. Assim como muitos outros corpos ali simplesmente desapareceram do nada, sem deixar qualquer rastro. Sem com que vocês entendessem o que causou isso. E aí, depois que vocês conseguiram subjugá-los, né, a Cier invadiu a mente de um deles. E aí vocês conseguiram coletar algumas informações importantes aí. Primeira informação: alguém invadiu o reino de Lothi. Então, os guardas, eles estão todos em alerta, tá todo mundo de prontidão aí, porque o reino foi invadido. Vocês não sabem como, mas teoricamente eles já sabiam da presença de vocês. Segunda informação: esse pilar, esse pedestal aí no qual vocês saíram, cada um dos quatro pilares, o meio dele, o pilar central, foi por onde vocês saíram, vindos da primeira camada, atravessando um fosso, né? E cada um dos outros quatro pilares conduz a algum lugar diferente. E aquele símbolo é uma chave especial que, quando tocada ali, abre um portal e leva para algum outro lugar. É um triângulo, né? Um tetraedro, uma pirâmide de cobre, acho que era cobre ou bronze. Um cubo de um material azul, né? De lápis lazuli. Esqueci o outro. Ah, uma estrela dourada e um círculo de cobre. Esses são os quatro pontos, né? Vocês usaram, coletaram com os guardas ali. Vocês pegaram uma pirâmide e pegaram várias pirâmides, na verdade, e conseguiram alguns poucos cubos, tá? Mas não encontraram. Ah, encontraram um círculo também, né? Mas não encontraram nenhuma estrela. Vocês testaram a pirâmide e se teleportaram para um local parecido com o que vocês estavam. E aí vocês entenderam que esse local, ele era um entroncamento de todos os caminhos de teia, né? Como se fosse uma encruzilhada ali, um ponto de controle, um ponto de encontro, o lugar onde fica o extintor ali, tá? E aí, em seguida, vocês testaram o círculo de cobre e aí abriu um portal. Vocês atravessaram esse portal e saíram em Sigil. Voltaram para a cidade de Sigil, no distrito dos templos. E aí vocês atravessaram o portal de volta, retornaram, e aí viram que estava chegando um monte de soldados ali. Seguiu meus bons. Vou te mandar lá pro Não Pode Rir, lá pro TC. E aí vocês retornaram pra camada de Lothi e utilizaram o cubo azul. E quando vocês. Ah, sim. Quando vocês voltaram, vocês escutaram sons de soldados que estavam vindo, tudo, né? E aí vocês foi onde vocês descobriram que eles já sabiam da presença de vocês, estavam procurando os invasores, né? E aí vocês se teleportaram utilizando o cubo azul, que era o último que faltava para vocês testarem. E a Ciere, na mente de um dos soldados, ela tinha coletado a informação de que a estrela dourada, a chave dessa estrela dourada aí, ela fica sempre com as sacerdotisas. E a estrela dourada é o que leva para o Palácio de Lolf, que é um palácio em forma de aranha que fica caminhando eternamente pela teia dela. E que mais? Deixa eu ver se vocês têm acesso a uma informação. Sim. Eu acho que sim. Vocês sabem que tem mais alguém além de invasores no reino? Me lembrem aí. Não. Não, né? Não tiveram essa informação. Ok, então vocês não têm ela ainda. Sabe, sim, que ela tá recebendo uma visita de um demônio. É isso, ela tá recebendo alguém lá. É essa informação que eu queria confirmar. Isso aí. Vocês sabem que tem alguém visitando o Lolf. Ela tá com visitas. Ô, ô, ô, ô! Para essa putaria, cachorro! Seu pilantra! Oi. Mindingo também usa do mesmo artifício, nem por isso é style. Ah, fala, tinha um castelo style pra caralho. Os caras também movem a casa. Os caras também movem a casa deles pra um lado e pro outro, nem por isso é style. É, mas não em perninhas de aranha, né? Mas sabe qual que é mais da hora? Com portais acompanhando o trajeto, porra, é da hora. Sabe qual que é mais da hora? O cara jogou, fica de pau duro o tempo todo. O cara jogou agora tá de pau duro, cara. Enquanto o castelo de Lolf tá andando, o cara jogou tá de pau duro, filho. Não tem relação uma coisa com a outra, né? O pior é que essa merda agora vai ficar gravada pra sempre, né? Enquanto existe internet. E o cara jogou estiver de pau duro, né? Até ele morrer. Até ele estiver vivo, é pau duro. Ok, esqueçam o pau do Cajuru. E aí vocês se teleportaram pro local que levava a chave do cubo azul. E aí vocês saíram nesse local onde vocês estão, que é um imenso casulo de teias. Tá um casulo muito grande, como se fosse um ninho de aranha, tá? É um casulo gigantesco. E assim, nas paredes desse casulo, espalhado pelas paredes do casulo inteiro, que é teia trançada, vocês notam alguns lugares que a trama da teia ela é diferente e ela forma um círculo. Certo? E nesse círculo existem indicações escritas ali com a própria teia. Tá? E essas indicações são nomes de lugares. E um desses lugares vocês reconhecem. Ao menos um desses lugares vocês reconhecem o nome. Toril. Tem um círculo tava escrito Abeir. E um outro círculo do lado escrito Toril. Beleza. Ou seja, vocês encontraram o local que tem os portais de acesso para os planos onde a deusa Lolf é adorada. E enquanto vocês estavam olhando, olha, Toril, então é lá que vai para o Elminster bolado, né? Vocês escutam uma voz atrás de vocês. Quando vocês se viram, vocês dão de cara com uma horda de elfos drow liderados por uma sacerdotisa. Que já sacam suas armas e se preparam para enfrentar vocês. Rolem iniciativa. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Ah, ele tá mordendo meu pé, filha da puta. Olha, sai. Foi o turn order aí pra gente. É, eu tô caçando aqui, achei. Para! Achei. Deixa eu puxar o... Esse draw aqui tá errado, hein? Eu tô formando. Nossa, tem um milhão de iniciativa de vocês, hein? Tá, o Griel tirou 41. Vamos apagar o Griel 52. Tá, peraí. Só um monstro, né? Eu coloquei aqui na ficha, mas tudo bem. Griel 41, achei. Ciere 18, vamos apagar as outras Cieres. Puta, virou uma zona o negócio aqui. Celerim 42, vamos apagar o Celerim 56. Vendo... Zona não, multiverso. Tá vendo fora. Murin já. Não rolou ainda, tá. Lisbeth não rolou ainda. Eu não rolei, tô tentando... E a Toph não rolou ainda, beleza, agora tá organizado. Já mandou, é o reg.aqrb. É que eu não tô conseguindo... selecionar o meu char aqui, né? Ué? Thank you. Não tá? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse não tá com tá um defeito na miniatura. Boa. Tá rolado abaixo! Murin, representa o personagem. Ah. Murin. Agora foi. Agora liberou. Ele tinha perdido tá. O... Para, Faísca, sossega, tá? Oh, inferno. Foi? Foi, vou abrir a ficha aqui. A tá colante já, tá? Beleza. Ô, filho, você não vai abrir a ficha do bichinho? Ah. Ele falou que tá abrindo já. O negócio entrou num momento de lerdeza total aqui. Agora começou minha a... 16. Agora começou a processar. 16. Aí eu querendo rolar a iniciativa pro mesmo personagem duas vezes. Irmão peludo. Engraçadinho. Ô, caramba, 8? 6? Não. Já vou começar gastando ponto heróico, hein? Ah, tô só com 5, já gastei 1, então. Pra rerolar pra esse cara aqui. Foi um lixo, mas melhorou. Cadê o outro carinha? Ah, o outro carinha tá aqui. Oi, faísquinha. Tira um 20, tira um 20. Uia, ah, que lixo. Eu vou ter que gastar outro ponto heróico meu aqui. Mesmo, vai gastando. Oh, ah, deu mesmo. Puta, que bosta, mano. Não pode gastar de novo. Sai, palhacinha. Sai, ô, bug, o palhaço. A gente deixa, pô, pode gastar. Se você se deixar, eu gasto mesmo, hein? Eu deixo, eu voto pra deixar. Para, Faísca. Você que morde o fio que você vai ver, seu puto. Agora, draw matrona. Vai, hein? Agora é o 20, hein? Caramba, quanto categoria de personagem. Tem bastante. Para, tranqueira. Eu vou gastar um ponto heróico pra ela, pra rolar de novo e ficar com o melhor. Pra tiazinha aí, vale a pena gastar. Ah, não, ganhei mais um. Oi, ideia? Podia ter sido somado no D6, né? É verdade, né? Eu fui bem burro, né? Mas ainda... Eu posso fazer isso agora. Aí ia fazer um 5 aí, hein? Bom, deixa eu rolar aqui. Decrescente. Nossa, todo mundo foi melhor do que eu. Não gostei disso, não. Bom. Todo mundo rolou, né? Todo mundo rolou. Uhum. Beleza, então. Então, vamos. O que acontece é o seguinte. Entra nesse ninho aí, cheio de portais, com acesso a outros planos, esse pelotão ordenado, liderado por uma matrona, tá? Uma sacerdotisa. E fica evidente que é ela quem comanda esse pelotão aí. Tá? Além dela, vocês notam que existe um outro draw. Deixa eu pegar aqui. Existe um outro draw que se destaca dos demais. Ele tem a aparência de ser um conjurador, embora ele esteja vestindo uma armadura de couro. Carai, que vento. Só, só um segundo que estourou minha persiana aqui. Que vem umidade, não pó, por favor. Ele veste uma armadura de couro, mas vocês notam pelas vestes dele, cheia de amuletos e anéis e coisas coloridas e brilhantes, vocês notam que ele parece ser um conjurador, que é esse cara aqui, tá? Essa aqui é a sacerdotisa, e um pelotão de soldados, aparentemente soldados de elite, muito bem treinados. Vocês notam que esses soldados, eles portam lâminas negras, e é estranho porque vocês têm a impressão de ter uma aura sombria envolvendo a lâmina, e a impressão que vocês têm é de que a lâmina é composta unicamente de sombras, tá? É muito estranho e muito bizarro, e dá a impressão de que eles são liderados por esse que tá no meio deles aqui, tá? Que é um outro drow guerreiro, ele parece ser um capitão, tá? Vestindo cota de malha, com escudo, armado com uma cimitarra. Aliás, ele não tem escudo não, ele tem uma cimitarra e ele tem um chicote. O escudo que tá aí é só pra encher o saco. E vocês notam o olhar dos outros soldados que estão ao redor ali, prestando atenção nele como se aguardassem alguma ordem dele. E a líder de todos eles, né, a sacerdotisa, olha pra vocês e aí ela fala no idioma élfico, né? Encontramos os intrusos, matem todos, vamos levar os corpos deles para a nossa rainha, depressa! E eles já se põem em posição de combate. Celerim, você é o primeiro. Parece que eles não gostaram muito da nossa presença, gente. Vou retribuir. Eu venho pra cá. Na minha ação bônus, eu me transformo em dragão. Caralho. E aí eu vou fazer uma baforada em cone aqui. Ah, fudeu, acabou o combate. Eu acho o seguinte, a Dona Aranha subiu pela parede, veio o Celerim e eletrocutou. Engraçadinho. Malandro, isso aí vai doer, velho. Macuquei dedinho, velho. Aí, ó. Ai. Ai, ai. Já tá a iniciativa da Lisbeth, hein? Não, não tá, não. Pra gente não tá mostrando, pelo menos. Que estranho aqui, pra mim aparece bonitinho. É porque eu acho que ela não clicou na miniatura pra arrumar. Sim. Se aparece por aí. Que loucura, mano. Ó, eu vou acrescentar de novo. Adicionar turno. Vê se aparece agora aí pra vocês. Foi, uma Lisbeth zero. Ok, então é só mudar aqui, 27, e subir ela lá pra cima. Boa. Tá, Celerim, CD35 pra essa galera se safar, né? Vamos lá. Isso. Posso rolar de uma vez pros soldados rasos? Pra agilizar? Faz igual da iniciativa. Beleza. Uma pra cada grupo? É, uma pra cada grupo. Então tá, os soldados rasos. Os soldados rasos são bons de destreza. Ia, tô vendo. Então eles tomam 74. Esse aqui se fudeu. Esse toma 148. Ai. Esse aqui. Capitão dos caras é bom também no negócio. E a mulherzinha também é foda no negócio. Filha da puta! Tomar no cu. Gastei um ponto heróico, rolei um D6, tirei um. Beleza. Você vai querer aumentar 74. A dificuldade ou eu rolo o D6? Não, tá tranquilo. Ok. 74 em todo mundo, menos no Aracnomante. Tá, o Aracnomante então toma 148. Doeu, hein? Uhum. Bom, que mais? Opa. Bom, não custa tentar, né? Até 18 metros, eu não sei se pega todo mundo. Eu não fiz a conta. Pega. Eles fazem um teste aí de sabedoria pra ver se tem medo. Ô, caralho. Esse aqui é me fuder, né? É o rugido junto com a baforada. Gé, por eles estarem usando objetos de metais, isso não implica uma dificuldade ou um dano maior? Não. Não. Não. O caso da magia toque chocante até sim. Mas é o único caso que tem isso. Eles não estão com tantos objetos de metal assim. Caramba, que inferno de poeira, gente. Bom, tá. Vamos lá então rolar os saving throws de sabedoria. A mesma dificuldade. A mesma? Mas que bosta, hein? Ok, sabedoria. Para os soldados rasos. Ah, eles são bons. Uia. Uia, passaram. O Aracnomante. Bom, já tá aparecendo o nome de todo mundo aí. Oh! O Capitão. E por último, a Tiazinha. Sacerdotisa. Caramba, quase que falha, hein? Ok, ninguém tem medo de você, Celerim. Beleza. Ninguém daí te teme. Acabou o meu turno. Beleza, você se transforma no dragão, dá aquela baforada, você vê eles se encolhendo ali ante o dano que você causa. E você nota que a Matrona, ela tá irritadíssima com isso. É, a galerinha, vocês só vão um quadradinho pra trás, todo mundo? Um quadradinho agora pra trás? Eu ocupo 9 quadrados. Não, é porque agora eu ocupo 9 quadrados. 9 quadrados? Já tô subindo você aí. Aí, ó. Isso. Deixa eu liberar o acesso disso aqui pra você. Representa o Celerim. Ok. Controlado por... Okay. Beleza. Agora tá controlado por você, você que faz o que você quiser com essa miniatura aí. De preferência, não tá vendo, tirar de cima de todo mundo, né? Deu uma ajudada pra vocês, hein? Mudei de amado. Mudei eles de lado. Como assim mudei eles de lado? Pá. Não, eu mudei de amado, a miniatura. Ah. Que antes a cauda tava tampando todo mundo. Ok. Bom, beleza. Eles se encolhem, tá? Obviamente, o que tá mais à frente ali, que é o Aracnomante, de cara pra você, tá? Ele tenta se proteger. Ele é o que tá com a armadura de metal, é o que sofre o maior dano de todos. Eles ficam feridos, irritados, mas isso ainda não é suficiente pra derrotá-los e nem pra amedrontá-los. Tá? Uhum. Como foi revelado pela Ciere, né? Eles têm muito mais medo da rainha, deusa deles, do que qualquer outra coisa, qualquer outra ameaça que vocês possam fazer contra eles. pode ir, Griel. Primeiramente, perdoa a ignorância, mas minha seta tá baixa pra caralho, eu acho que não lembro por que abaixou. Eu quero saber se ainda tá baixa mesmo. Quanto você tá? 21, você acha? Não. Então, eu não lembro que momento que abaixou. Não abaixou porque perdeu a Constituição ou você não... Não, foi algum debuff de alguma coisa, eu acho que foi o debuff do bebezinho lá. Eu lembro que teve uma coisa que tirou uns 20 de CA, meu. Eu não lembro disso. E lembro de ter tirado também alguma... Como é que fala? Algum atributo. Acho que tinha tirado Constituição, né? Constituição, você perdeu 2. Tá, isso voltou? Não, ainda não. Porque esse é da maldição da múmia. Tá. O resto tá normal. Agora mesmo fodeu, porque lembro que por algum motivo tinha baixado. Então vai, agora... ó. Armadura é 28. 28. Mais destreza. 38, mas eu tenho uns bônus que dá mais CA. E mais 5 da fonte. Eu não sei porque minha CA também tá baixa aqui, mano. É, eu falei, ó, teve um negócio que baixou nossa CA. Tá vendo? Não tô louco. A minha tá normal, ó. Deixa eu só ver, lembro de nada baixando a CA de vocês. Eu lembro os pontos de vida máximos. Oh, vai, tenho... não, mas a minha CA. Alerta, tá, eu tenho mais 5 de CA. De CA não. É de iniciativa. É iniciativa. Deixa eu só ver, vai. Tem mais coisa aqui de CA que eu me lembre. Vai embaixo do dano das magias na primeira página, vê se tá desabilitado as coisas. Como? Na primeira do meio. Tem todas as suas magias ali resumidas. E aí embaixo tem armas. E aí é pra ter modificador global de CA. Ah, não. Tá nada marcado. Tá tudo marcado? Não tem nada marcado. Nada. Mas tem alguma coisa escrita aí? Tem o Tormenta e o Bless. Ah, ué. Nesses daí é pra deixar desmarcado, né? Estranho, não sei o que aconteceu, não. Mike. E eu lembro que quando baixou, eu falei, puta, eu não vou lembrar de colocar essa porra de volta. Bom, eu lembro que eu tinha bem mais que isso, mas vamos deixar assim. Deixa eu ver aqui, que eu acho que o meu tá faltando bônus da. Eu vou fazer assim, eu vou voar pra cima do Celerim. Certo. E vou sentar uns ataques nesse cara aqui, vou atacar todo mundo que essa bola pega, literalmente. Até esses do canto aqui, ó. Até esses daqui. Então são 3, 6, 7 que eu vou atacar. Tá. Vamos lá. Eles são o quê, Jeff? São elfos. São, né? Elfos. Humanoides. Humanoides, né? Isso. Opa, não é isso aí, não. Não é isso aí, não. É isso aqui. Desculpa, é que tem muito ataque salvo aqui. É, esse aí pode. Pera aí, qual que você tá atacando? Esse aqui? Começou no primeiro centro. No meio. Isso. 39, primeiro, certo? Primeiro nele, né? Ué, peraí. Ah, tá. Quanto isso, que deu? 39. Isso. 36 o mais baixo, né? É, 36 o mais baixo. Acerta. Então já vou rolar o dano pra não ficar confuso depois, tá? Aí agora eu vou pra Necroaranha lá. Agora sim, okay. Mata certo. Opa, ignora esse aí. Não, esse aí não. É esse aqui. Muito botão, tô falando. Opa, crítico, Jeff. Vintão. Caramba. Pega a cartinha. Pega a cartinha. Justo na Madre Teresa. Tá a mesma coisa. Justo na Madre Teresa. Agora, Jeff, eu vou ir sentindo o horário. Vai deixar aqui. Isso. Eu vou indo assim. Crítico também, só que não natural. Já vou rolar o dano. De baixo. 37 acerta? 37 acerta. Então no outro também. 18 é crítico não natural. Tudo nela? Hã? Não, ela tá dividindo. No de baixo. Um em cada um. Oh, caramba. Então peraí. Tá sendo circular. Fica tranquilo, tá fácil de lembrar, Jeff. 38 acerta? Acerta, né? Acerta. Agora penúltimo ataque. Não, penúltimo não, ainda tem mais. 37 acerta. Agora eu vou usar o ataque de horda nela. Na chatinha. Crítico não natural. Ô Jeff, lembra aquele que eu tinha falado de modificar a minha aljava? Lembro. Eu só queria saber, isso já aconteceu ou ainda não aconteceu? De eu modificar a aljava? Já. Então mais dois ataques nela. 37 acerta a mulher? Acerta. Peraí, deixa eu ver se acerta mesmo. Vê aí se acerta, 37. Na mulherzinha, é pra aranha. Deixa eu ver as reações dela aqui. Acerta, acerta. Então 39 também acerta. Eu tô marcando, ela tem ação lendária. É, feito isso, eu vou usar pulso de ação. E vou atacar mais só todo mundo de novo. Começando no central, mesmo esquema, Jeff. Só não tem mais os dois ataques, né? E não tem o ataque de horda também. Mas o resto tem tudo. Então vamos lá. Crítico, crítico natural. Nossa, esse no meio tá fudido. Ok, agora esse aqui você matou. Necromante. Vertei. Agora na... Crítico na matrona. Agora no de baixo. Parenta com certeza, né? Acertou. Agora no outro. É, crítico natural. Peraí, okay. Tem que pegar mais duas cartas. Esse aqui morreu também. Eu tô puxando aqui, tô puxando. Ah não, esqueci de puxar. Esse aqui morreu também. Falta o outro é cartas. Esse aqui? Não, não. É tudo dessa rodinha aqui. Ele tava em qual ataque, o Bredão? Agora é esse aqui, ó. Então vamos lá. Esse não foi o crítico natural? Pode é, circulei pra você ver aí o que, que ele tá batendo. Tá aparecendo aí? Tá. Tá. E o último ataque, né? E... O último ataque foi no Aracnomante. Não, foi nesse aqui. Foi nesse aqui, ó, do escudo. Ah, nesse aqui. Ok. Isso. Esse aí, deixa eu ver a CA dele. Esse aí você errou. Ahá. Ah, errou? Que triste. Errou. 39 errou? 39? Não foi 29? Não, 39. Foi 30, 39 e 29. Ah, é que você joga com vantagem, é isso? É, super vantagem. Isso. Ah, tá. Então 39 acertou. E aí? Então, deu menos 50 de dano. É. Bom, é isso, acabou. Maravilha, então. Ué, você jogou o dano duas vezes? Por quê? Ah, achei que não tinha jogado, então ignora. Ah, então tá. Achei que eu tinha marcado errado. Beleza, você voa, vai disparando aquele monte de flechas, né? Acertando todos eles. Você nota que eles não têm nenhuma proteção especial contra as suas flechas, tá? Nem contra o sopro do Celerim, fica evidente isso. Suas flechas também dão dano elétrico. Você percebe isso, que eles não têm nenhuma proteção especial contra a eletricidade, nada. E aí vai tombando os mais fracos ali, conforme você vai desferindo seus ataques. Encerrou? Sim, sim, encerrei. Então tá, então agora é a vez deles. Deixa eu ver aqui a distância, onde você tá? Você tá voando aqui, né? Isso. 18 tá que metros altura? 18? 18 metros. É, eu vou matar a porra do dragão, então. Todo mundo no dragão, vamos lá. No dragão? Ih, caramba, todo mundo no dragão. Isso é foda, hein? Junta aí. Bom. Ah, antes de qualquer coisa, né? Tô esquecendo. Ação lendária. Ação lendária da mulherzinha. Da mulherzinha desgraçada. Tá. Duas ações, três ações, uma ação. Deixa eu pegar aqui. E ver isso aqui, se eu posso fazer. Ok, alcance 9 metros. Ah, o Griel tá 18. Não vai rolar no Griel, então. O Griel tá 25 metros ali. É, então... vai ser no dragão. O dragão, filho da puta, vai ser no dragão. No celeroso. Gastando uma ação lendária dela. E... fazendo banimento no Celerim. Ô, louco. É, ué. Por que que não foi a CD? Agora vai. Ah, agora foi. Apareceu aí, né? Para a descrição apenas. É isso. Beleza. Então vai lá, CD39. É. Carisma. Ih, justo carisma que você é bom. Nossa! 51. Beleza, passou. Não foi banido. Então, vez dos Lâminas Sombrias. Tá? Os Lâminas Sombrias, eles vão atacar o dragão. Eu acho que vai ter que ser o dragão, que é o cara que tá batendo em todo mundo. Vai no dragão, vai no dragão. Deixa eu ver se todos eles chegam no celeirinho. Se eles chegar, esses celeirinho, esses últimos só aqui. Só chegam em vestida. Eu jogo uma bola de fogo em mim mesmo ali, tá de boa. Você joga o dado pra ver se você carrega investida. O negócio ou se não é a sua próxima vez só? Então, só no meu próximo turno. Chegam normalmente. Tá. Vou falar aqui algo. É uma ação, bônus e o da dash. Pescoço do celeirinho. Usar são bônus? Ah, é verdade. Muito provavelmente são ladinos, né? Deixa eu ver se eles têm isso. Não, não tem. Eita. Opa. Na verdade, tem. Tem que pisotear eles, velho. Na verdade, eles têm Passo das Sombras. O que serve também. Olha que legal. Puta, eu devia ter imprimido essas fichas. Ficava muito mais fácil de controlar aqui. Lembrar os poderes. Então tá, até 18 metros, todo mundo se transporta ali, cercando vocês. Todos eles se transportam lá, cercando vocês ali. Deixa eu ver se eu vou bater nos, todo mundo no celeirinho. Ele terá vantagem no primeiro ataque corpo a corpo. Tá. Vou fazer os dois primeiros ataques aqui, ó. Contra o celeirinho desse cara e desse cara aqui. Uhum. Tá? São os dois primeiros que vão atacar. Eles têm dois ataques com as suas espadas de sombras. Então, são quatro ataques no celeirinho e com vantagem, porque tá flanqueando. Um, dois do de cima. Um, dois do de baixo. Não, aí, esses dois aqui já de jogam baixo tudo estão... com vantagem por causa do Passo das Sombras. Oi? Esses dois aqui, eles estão me atacando ou atacando o Gui? Ainda ninguém. Calma, primeiro preciso saber o resultado dos ataques. Algum deles acertou o celeirinho? Provavelmente o crítico. Eu nem vi que teve um crítico. Ah, teve um crítico. É o crítico acerta, óbvio, né? Sim, o resto errou todo. Só o crítico que acertou. Uhum. O resto errou tudo. Beleza, sim. Então o crítico foi do primeiro cara, né? Então tá, ele acerta você. Você já tem o dano aí que ele causa. Tá, sim. 19 mais 5 perfurante, né? Mais 19... Mais 18 necrótico, mais 17 de dano de veneno. E ele faz isso aqui. Putz, eu esqueci. Tinha que ter deixado uma coisinha aqui bonitinha. Porra. E ele sobe. Não. Aqui do lado do celeirinho surge um cubo de sombras. Fica uma área ali ao redor do celeirinho. Uma esfera de 1,5 metro de diâmetro surge do seu lado, celeirinho. E é escuridão ali dentro e vocês não enxergam lá dentro. Eu acho que talvez a única pessoa que enxerga ali dentro seja a Ciere. O restante não enxerga lá dentro. Mas só nesse quadrado? Só esse quadrado aqui, ó. Beleza. Tá. Esse outro aqui também vai atacar o celeirinho. Dois ataques. Jeff, todo mundo com vantagem porque eles teleportaram. Sim. Uma questão de ordem é boa. Isso aqui é um cubo? É um cubo. Então é um cubo de 1,5 metro por 1,5 metro? Isso. E... Tá só pegando a cintura do pessoal então? Só pegando a cintura. Da cintura pra cima tá dando pra ver então. Exato, vocês conseguem enxergar acima, mas dentro não. Outro mim, crítico. Então. Outro crítico, né, Celerim? Tá pegando as cartinhas. Isso. Já? Então, tó, tem mais um cubo aqui. Ô, oh, caramba. Jeff. Não, não estou pegando. Ah, agora foi. Beleza, então surgiu um outro cubo aqui cercando o Celerim. Dois cubos de sombra. Aí, cercando o Celerim. Ok, até que tá fácil acertar esse dragão. Mas eu vou começar a bater no resto da galera também. Então esses dois que estão aqui, eles vão bater na Toph. Primeiro esse cara. Desvantagem e porcentagem, por gente, favor. Tô colocando minhas cartinhas aí, ó. Então é normal. Quem quiser usar, tendo uma mistério passo da sombra pra chegar usar, aí, Jeff? Sim, todos eles usaram o passo das sombras. Ou você joga normal, porque eles têm vantagem no primeiro ataque. Sim, sim, tô jogando. Os passos das sombras. Eu não sei porque que eu rolei iniciativa, porque eu sou burro, né? Que merda, mano. Já rolei os ataques, agora é só ter paciência. Agora, acho que tem que rolar ainda a porcentagem primeiro, o Onyx. Tanto faz. Tanto faz. Agora eu vou rolar. Quantos por cento de chance de falha? É. 50-50. Você escolhe, mais ou menos. Tá, eu tenho 50% de chance de falha. Então, maior, melhor pra mim. 51 ou mais é bom pra mim. Já acertei num. Mas 37 acerta? 37 te acerta? Não? Não, 46 me acerta. 46 te acerta, ok. O segundo ataque também errou. Então vamos pro outro carinha. Primeiro carinha errou, segundo carinha, vamos ver se dá certo. Não esquece que você tem duas cartinhas de crítico, viu? Pode ser vou que isso te beneficie no ataque. Nenhum ataque aí te acertou, né? Aqui não apareceu ainda no segundo ataque. Apareceu agora. Não, não acertou já. Você tem 40 e quanto? 46 já. 46. Então tá, então eu tô usando essa carta aqui. Do primeiro cara pra dar mais 5 pra ele. Então foi pra 44. E eu vou gastar um ponto heróico e rolar um D6. Ah, primeiro eu vou rolar porcentagem. 51 ou mais eu acerto. Essa carta aqui pra okay. Chefinha, mas se quiserem usar, gente, pode usar. Ponto heróico, tô rolando um D6 pra ver pode se. Pode tô com 44, preciso tirar 2. Eu acho que o dela vai demais, mano. Puta que pariu. Gastei tudo que eu tinha direito e não foi suficiente. O cara não acertou a Toph. Tem algum ainda pra atacar? Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, tá faltando o cara. Morreram dois, né? Faltando o cara, olha pro chão. Um, dois, três, quatro, cinco. Eram oito carinhas. Falta um aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo. Ah, é, tem um aqui em cima que não atacou o Celerim ainda. Esse isso. Último vai atacar o Celerim também. Então, esse já ataca com vantagem agora. Tome dois ataques aí. Não foi? O Roll 20 quiser, não joga. Outro crítico? Acho que ele vai ficar no C mesmo. Tá, ok. Aqui tem mais uma área de escuridão que aparece aqui. Eu vou escurecer essa arena inteira. Deixa eu ver as cartinhas que eu peguei aqui. Tá. Beleza. Cartinha inútil agora. Mas ele deu dano máximo em tudo. Ia. Pelo amor de Deus. Foi bom, hein? Foi bom, hein? Foi bom, hein? Deixa eu ver uma coisa. Tá, ok. É, o problema vai ser depois, né? Gente, eu tô curioso pra saber os lâminas sombrias, eles perfuram você, Celerim. Com suas espadas. A impressão é que a própria sombra tá entrando no seu corpo. Tá? E rasgam você. E a impressão que você tem de que rasga até a alma. A tamanha a dor que causa isso por causa desse dano necrótico que tá entrando no seu corpo. Além disso, você sente que tem veneno misturado a isso. Tá? E, misteriosamente, depois que eles acertam você, vai surgindo aquelas esferas de negritude ao seu lado ali. E aí é a vez da matrona. Deixa eu ver se ela pode fazer a ação lendária depois da vez deles. Ação lendária. Caramba. No final do turno de outra criatura, não importa a criatura. Tá, então vou gastar minha segunda ação lendária aqui. Conjurar uma magia? Vai ser conjurar uma magia. Tá. Vou gastar duas ações lendárias dela. E ela vai comandar esse cara aqui. Tá perto do Celerim. Ela grita pra ele: "Você que o acertou! Execute esse dragão de uma vez!" Ele olha: "Sim!" E desfere outro ataque em você, gastando a reação dele. Ó, agora é a hora daquele crítico, hein? Quando quiser, hein, Rolvinte. Puta, 46 não te acerta, né? Não. Quanto que é pra te acertar? 20. Faltou 20? 65. Ai. Aqui eu vou gastar o último ponto heróico e eu vou rerolar esse ataque. Aqui apareceu crítico pra mim. Porque eu quero tirar um crítico. Então o seu tá com delay aí, porque não foi crítico, não. Ele tá mostrando, acho que o anterior. Ah, foi crítico, foi, porque ele joga com crítico, vantagem. Não, foi o antes. O anterior foi crítico. É, ele joga com vantagem, foi crítico sim. Não, Jeff, esse ataque eu já tomei, foi do último cara. Ah, foi o anterior? Eu até que falei que tirou 12 foi, em todos os jogadores. Foi 48, ah, você tá jogou certo, no Cederim, tá deu 46. 46. Na real tá 38. Duplicando, não tá com ele. Tá certo. Tá duplicando certo. Pra mim. Joguei de novo e deu errado. Não consegue te atingir, o que foi uma pena. E aí agora a vez de fato da matrona, ela recupera as ações lendárias dela. Bom. Vamos de magia, né? Sabe o que eu tava reparando? Ali nas minhas, nas minhas habilidades não tem a... o olhar da penitência. Tava procurando. Ué. Ficou cego. Mas o que aconteceu? I don't know. Você perdeu um dos olhos, perdeu o olhar da penitência, meu velho. Balls of Steel. Você cadê, tem o link cadê, lá das cadê. Coisas que você salvou das passas, os bagulho? Fácil aí, que aí eu procuro lá sem precisar, tem que ficar parando. Tá no grupo, alguém passa pra ele, por favor. Que nesse PC novo aqui eu não tenho nada de salvo. Tá, Celerim. Oi. Eu não sei o que eu faço. Peraí, deixa eu ver essa magia, o que faz que eu não lembro. Cadê? De que nível que é aquela magia? Não sei. Engraçadinho. Mais fácil jogar na busca, né? Aí, agora apareceu aqui. Agora eu achei. Tá. Ela faz essa magia aqui em você, Celerim. Ô, louco. É. Ô, louco, meu. Que era o dragão do meu lado. Então tem vantagem. Todo mundo quer um dragão pra si. É, vamos treinar o seu dragão, né? Cinquenta e quatro. Puta que pariu, eu vou jogar um D6 pra aumentar um pouquinho. Caraca, fila da mãe. Tá, ok. Eu ainda tenho bônus action. Tá, dá pra fazer isso aqui com bônus action. Isso é bom. Nossa, que estranho. Isso é interessante. Tá. Ela faz isso aqui no cara que ela mandou atacar. Idiota, mate o dragão! Imprevisível. É um comando. Vocês notam o cara... Ah, sim, sim! E aí ele aponta a espada de sombras pro Silerim. Pra matar o Silerim. Fofopo, outro engraçado que aponta a espada. Ela vai se mover aqui pra trás, assim, um pouquinho. Deixa eu só perguntar, o que que tem dentro desses quadrados aí? Não tem nada? É escuridão. Nada. Escuridão mágica, você consegue ver. Só apareceu a escuridão, só. Então tá bom. Esse negócio aí de responder que tem nada dentro, aí me dá um gelo no bolo, velho. Tenho nada, tenho nada! Lisbeth, você. Vamos lá, então. Vou usar o lampejo da onipresença. Vou criar uma cópia minha para cada um deles. Uhum. E vou fazer meu ataque. Ok. Certo? Beleza. Aqui. Tem que ver se eu acerto, né? Meu Deus, peraí. Eu fiz uma bagunça aqui na minha ficha. Como que eu jogo mesmo pra ver se acerta só o D20? Não, você não tem o ataque na sua ficha? Só clicar em cima no ataque. No ataque da espada, né? Com dois ataques. Eu acertei o primeiro. Mas no caso, você fez a magia da onipresença lá. E está atacando. A magia é uma ação, né? Sim. Só que a magia, tipo assim, é pra eu fazer. Ela cria uma cópia minha. Ô, caralho, não é nesse cara. Uma ação. Oi? Você está consumindo uma ação pra conjurar ela. Aí você tem um ataque bônus. Aí acabou sua rodada. Ah, é? Ah, entendi. Então é isso. Eu dou meu ataque. Eu acertei ele. 47 pra todos, no caso. Isso. Sim, acerta. Acerta todo mundo. Agora eu vou jogar o... Olha, eu troquei, gente. É esse cara aqui que ela comanda pra acertar o Celerim. Esse. Não, o último aqui de baixo. O de baixo? É, o último de baixo aqui. Foi o que acertou, né? É isso aí. Ok, Lisbeth. Causa dano em todos eles, então. Ai. Daninho doído? Tem que somar mais 8 de dano. Que seria o 5 da cachoeira. E os 3 da minha espada, que tem aquela pedra. Ui, ai, ai. Ô, louco. Tá. Isso vai em todos, né? Isso. Assim que faz a ação, aí minhas cópias desaparecem. Caramba, doeu, hein? Ah, esse morreu. Puta, que pena. Que pena? Que pena. Eu tô com a minha vida abaixo da metade, praticamente. Puta, esse aqui também morreu. Olha, os caras, os soldados rasos, eles ficam tudo fodidos com esse ataque. Eles ficam bem perto da morte. Bem frágeis. Tirei de todos. Ok, beleza. É, ela já vai começar a tomar medidas de emergência. Bom, isso foi sua ação. Isso, eu conseguiria me movimentar ainda ou não? Sim, pode se movimentar. Então eu vou pra trás. Deixa eu ver pra onde que eu vou, né? Eu vou aqui pra próximo do... do Grial. Vou pra cá. Pronto. Tá aí, Jay, no chat. Tá aí. Beleza, ação lendária da Matrona. Duas ações. Compeli esse cara aqui pra acertar o Celerim. E ele tem um acerto automático no Celerim. É, mas agora são dois. Então toma aí, tô clicando aqui só pra rolar o dano. Quando quiser, viu, Hulk? Ah, vou usar essa cartinha do Grial. O que faz a cartinha? É dano mínimo. Dano mínimo? Oh, que porra. Então, muito bom. Então, se o então, dano foi... É 3, 12... né? 12. Ah, não, tem o bônus de força. 12 mais 3, 15. Mais 3, 18. Só pra esclarecer... E, na verdade, esse lampejo de onipresença, ele é uma bonus action. Então eu faria meus dois ataques normais, será que é isso mesmo? Se é bonus action, sim. Então, mas aqui, ó, fala que eu consigo... Ah, entendi. Não, é isso mesmo. É, tá certo. A minha bonus action é pra fazer as cópias. Então, ah, tá. Bônus action, ação, ataca. Beleza. Então. Tomou esse... Ele dá um ataque com a lâmina de sombra em você, Celerim. Né? Enfim, que em você. O Grial, ele... grita pra você pra te inspirar. No último momento você se encolhe. Somente a pontinha penetra em você. E aí, ele olha pro cubo de sombra assim na frente dele. E grita, Mátio! A sombra, ela se dissipa, atravessa a espada, penetra dentro de você e você tem a sensação como se tivesse uma presença nefasta de trevas dentro de você que te causa esse dano aqui. Caralho! Porra, que merda. Foi dano mínimo. Ah, não foi dano mínimo, só um dado que rolou um. Mas foi um dano bem podre. Então, esse cubo de sombra desaparece. Esse aqui eu vou remover porque ele tá inútil, porque o cara que usou ele morreu. O cara que criou ele. E aí você, Toff? É, só que antes disso, a minha armadurinha explode. Porra! Desgrama. É, você causou 150 de dano aí nela. Olha, beleza. Então é 150 em todo mundo. É, todo mundo aqui perto da gente vai save de destreza. Save de destreza, né? Tá, eles não vamos perder final. Tempo porque eles vão todos morrerem. Os soldados rasos aqui. Hoje essa tarja preta aí é pra preservar a identidade da criatura? É. Vocês também fazem, viu, galera? A armadura não dá pra controlar, não. Tão passou, legal os caras dando dano de sombra e morreram. É, cadê de safety, de destreza? Soldadinho aqui também faz, acho. Eita, eu joguei errado. Não dá nada. Não, foi certo? Eu joguei teste. Não, foi safe. Foi safe? Só não pôs os meio bônus aí, não sei porquê. É, foi tipo, é isso que eu tô vendo. Mas eu não tenho bônus, só tenho o bônus da Lisbeth só, mano. É, então ia pra melhor. Então toma 150. Mas eu ativo o anel. É, de força. Eu ativo o anel da evasão, casto carga. Beleza, então toma 75. E aí eu também, como reação, entro em fúria, né? Como... Então, mas é de força. Sua fúria não bloqueia a força. Sim, mas eu estando em fúria, eu bloqueio qualquer tipo de dano, a não ser psíquico. É esse tipo de dano que tá tomando. Não, é forte. Forte você bloqueia? Porque assim, Gui, eu entro em fúria, aí eu ativo o bagulho do urso. O urso, todo o dano que eu tomo, eu reduzo pela metade. Só dano psíquico que não. Ah, então toma 37. É, foi dano de força, né? Isso. Beleza. Armadura, filha da puta. Caiu alguém? Caiu alguém? Ninguém caiu. Eu vou fazer o teste só. E o soldado aqui, o capitão. Ó, o aracnomante aqui, ele tem que rolar. Cadê aqui? Cadê o aracnomante? Destreza, né? Puta, destreza o cara tem pouco. Fudeu. Qual que é a CD? 35. Ah, falhou. Então, 150. Você então, Toff. Beleza, sou eu. Lembro. Vou começar essa armadura também, mano. A explosão dessa armadura. É. Eu esqueço. Ó, tá me vendo aqui? Tô. Eu também esqueço, cara. Ok. Eu. É, aqui o chão, é o que é? Terra? O que é? É teia. É tudo teia. Tudo teia. Né? Beleza. Aliás, essas teias dão movimento difícil pra vocês, tá? É terreno difícil. Eu não sofro com essa penalidade, beleza? Então, beleza. Por conta do... Aqui não nos pés. Eu posso andar em qualquer terreno sem dificuldade. Tá. Tranquilo. Então, eu venho aqui. Venho até atrás dela. Só que eu vou driblando o pessoal, tipo, sem tomar ataque de oportunidade. Eu vou pulando, dando as piruetas. Não tem ninguém aí. Tem sim, tem esse caboclo. É, tem esse caboclo. Cara. Mas tem? Não. Tá. É, uma pergunta, uma dúvida. Se eu usar um ponto de inspiração pra dar um ataque com vantagem, se eu usar o meu ataque, minha rajada de golpe, ele vale pra todos ou só pro primeiro ataque? Só pro primeiro. No caso, então, pra uma rajada ou o primeiro ataque mesmo? Primeiro ataque. Tá. A inspiração é um ataque com vantagem, né? Ah, beleza então. É, então eu vou pra trás dela e eu vou dar duas rajadas de golpe nela. Bom, serão 8 ataques e todos os ataques serão com a torre do ar. Tá, aí você vai ter que fazer 8 saves de. Acabei de ver, não vou esquecer. De constituição. Dificuldade 32. Tá. E alguém caiu aqui do Roll 20. Fui eu. Ah. Tá voltando. Tá, já. Então eu vou jogar o ataque, tá? Tá, você tá atacando quem? A menininha aqui, ó. A matrona. A matrona? É. Palhaçada isso aí, hein? Ela é a líder, né? Palhaçada isso aí, hein? Ó, o primeiro ataque. Aí, tá voltando. 32 com 20 de dano. Ela tá chave do portal. Segundo, né? Ataque. Provavelmente. Terceiro ataque. Quarto ataque. Voltando, mas tá lerdo. Quinto ataque. Sexto ataque. Sétimo ataque. E oitavo ataque. E eu tirei um no dado ali, vou pegar uma cartinha de Opa, falha. Opa, tá? Aí sim, hein? Eu acho assim que você acertou 3 ataques, só. Eu não tô vendo os resultados dos ataques, não tá aparecendo. Agora você começou a aparecer. Você atinge a si mesmo, aplica o dano normal e entra em hemorragia. No início de cada turno você sofre 2d10 de dano, a menos que passe um save throw de constituição de CD20. E você fica atordoado também com o ataque atordoante? Você tá usando ataque atordoante? Sim, tô usando ataque atordoante, mas se eu passar num saving, acho que não, né? É, se você passar não, é óbvio, né? Mas você pode ficar atordoado, a questão é essa. Tá, então não tem caso. Que da hora. Deixa eu tirar. Ih, conexão com o servidor foi interrompida. Vamos, ouvinte. Nossa, apareceu 500 milhões de dados agora. Olha, uma carta gigante na minha frente. Passei no teste e continuo meu ataque. Então, de todos esses ataques, eu perco um, certo? É, mas acho que você só acertou 3. É, provavelmente. Todos os 37. Errou, acertou, errou, errou. Acertou, errou. Acertou 2 ataques só. Ah, não, tem mais. 3. 3 são ataques isso. Você acertou nela. Tá. Quem que é o idiota tá mexendo a buceta da quarta? Quem que tá com essa merda chacoalhando pra lá e pra cá? Tá, então são 3 saves de constituição, dificuldade 32 já. Tá. 3 saves de constituição. Puta, sumiu tudo as fichas que tava aberta. Beleza, hein? Tá, é porque morreu tudo. Não, não. Morreu ninguém não aqui. Sai fora. Sai fora. Vai, matrona. Quanto que é a dificuldade? 32 já. 32? Ah, então tá de boa. Constituição, né? Aham. Uhum. Passei. Passei. Passei. Passei. Falhou. Falhou não. Não falhou. Não falhou. Eu tinha que jogar todos com vantagem. Eu vou rerolar esse aqui só pra ver então. Ela tem resistência à magia. Ah não, isso não é magia. Mas não é magia. Não é magia. Então resistência lendária, se falhar é uma salvaguarda. Então toma aí uma resistência lendária. Ah. Na sua cara. Passei. Ação lendária agora. Ok. Eu, a hora que eu chego pra ela que eu dou o ataque, eu sussurro no ouvido próximo do ouvido dela. A gente só queria passar. Vocês estão impedindo. Ela vira pra você e fala em élfico: vai morrer, intrusa. Seria uma pena se você não tivesse mais nenhuma deusa pra cultuar depois disso. Deixa eu ver. Se eu bato. Ou se eu dou porrada. Eu vou tentar bater na Toff. Ação lendária. Eu compeli o outro cara, né? Então tem só mais uma. Então ela pega o cajado demoníaco dela. E dá uma cajadada na Toff. E vai acertar, hein, vaca? Não é nada. Ah, tomar no cu. Errou. Ia crítico. Ah, puta que pariu. Puta que pariu. Cadê aquela... Opa, peraí. Eu posso pegar uma cartinha? Cartinha do quê? Você não acertou o ataque? Sai fora. Eu quero minha cartinha. É, não, minha cartinha o cacete. Jogou a porcentagem primeiro. Não, não. Eu joguei o ataque primeiro. O Roll20 me trollou. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho alguma carta aqui que pode ajudar. Não. É, não tem nenhuma carta que rerole porcentagem. Então, ferrou minha ação lendária. Beleza. Se teleporta, né? Se corre pra trás dela, desfere essa rajada de golpes, tá? Você percebe que ela tem uma proteção muito boa, que ela se esquiva muito bem dos seus ataques. Apesar de parecer uma velhaca. Né, ela consegue desviar muito bem dos seus ataques. Ela vira pra você, rebate a ameaça que você fez contra ela, tá? E tenta bater com o bastão em você. Mas você é salvo pela sua proteção do seu manto. Vocês não estão entendendo. Só pelo seu manto. Vocês não estão entendendo o grau de desespero que a gente tá pra poder entrar aqui no covil da sua deusa. Precisamos do veneno dela. Pra salvar-nos de uma maldição, chamada de maldição da múmia. Estamos aqui por um bem maior, mas se tivermos que matá-los, o faremos. Você tá falando isso em comum? Não, sim, em comum. Ah, você tem de onde o sol e da lua, as pessoas te entendem também? Sim, desde que elas... Desde que qualquer ser vivo entenda um idioma, eu consigo me comunicar. É bilateral, ok. Deixa eu dar isso aqui assim. Ah, melhorou. Maximizei minha tela, ficou melhor aqui. Então tá, então vez do draw aracnomante. Tá? Agora vai foder o rolê. Bom. O aracnomante, o que, que ele faz? Primeiro de tudo, tá. Ele gasta uma bonus action e faz uma metamorfose. E a metamorfose dele encara o celeirinho ali. Porque ele fica um pouquinho grande também. Isso daí é uma habilidade da porra! Isso é uma habilidade ou é uma magia? É uma habilidade. É a metamorfose. Nossa, que louco. É tipo druida, sabe? Puta, eu não sei, velho. Tipo transformação de druida. Eu tô ligado que eu sou zoona também. Engraçadinho. Cara, que da hora essa aranha, velho. Vira uma aranhão, né? Louca, mano. Ih, que animal, velho. Vai lá apertar a patinha dela. Eu vou dar um soco nesse cu dela. Aranha não tem cu. Tem sim, olha o tamanho de cu. E aí ele tem algumas ações que ele pode fazer. Primeiro que ele pode atacar. Ele dá vários ataques aí, mas os meus ataques são contra o celeirinho. Que merda. Ele tá flanqueando o celeirinho com alguém? Não, né? Não. Sim, com dois presuntos no chão ali. Então você ficou com um cadáver. Então tá. Então o primeiro ataque que eu vou dar no celeirinho é esse aqui. Errou. Tá, então... 2 toques venenoso e uma mordida. Então, Celerinho, toma aí 2 toques venenosos e tome uma mordida. Chuva de dados. Ué, só rolou um ataque? Toque venenoso, 44... Agora vai o terceiro. Crítico na mordida. Faz a salvaguarda aí. Ah, mas a constituição você vai passar fácil. Passou? Merda. 40, 20... Passou, né? De boinha. Então tá. Então essa... E aí? A última ação que ele faz é a seguinte. Ele fecha os olhos. Ele fecha os 8 olhinhos. E aí ele profere. É como se fosse uma prece, tá? Mas ele fala: venham a mim, servos da Rainha Aranha Demônio, venham a mim, crias de Lolf. E quando ele fala isso, essas paredes aqui, elas começam a se mexer, sabe? Quando você tem um alien assim na barriga, fica mexendo, você começa a se mexer, e aí começa a estourar, começa a eclodir, e começa a sair aranha de monte. Sai um enxame de aranha gigantesco, que envolve todos vocês. Não. É tipo isso. Rapaz, as aranhas pegou até os críticos. É tipo isso aqui, ó. Aranha a rodo. Vou colocar elas na camada do mapa. Caralho, velho. Que senão ninguém vai enxergar nada, né? É tipo isso que aparece de aranha aí. Enxergando, e elas começam a atacar e a picar vocês. Elas agem imediatamente, logo após o turno dele. E aí... Ué? Por que sumiu a iniciativa dele? Por que sumiu a iniciativa dele? É 14 a iniciativa dele, não é? Não, não. Ele era antes da Ciene. Coloquei lá. Ah, é porque eu troquei a miniatura. Eu apaguei a outra miniatura ao invés de só ocultar ela. É. Parece esse tantico de aranha aí. Tá? E elas saltam, despencam por todos os lados em cima de todo mundo e começam a picar vocês. E a picada delas dá esse dano aqui. Viram aí, né? Vocês tomam dano da picada, 23 pontos de dano de perfuração e 27 pontos de dano de veneno. Certo? Todo mundo que tá na área. Apareceu. Porra, a larga da Ciere tá fora da área das aranhas. Não apareceu pra vocês? Ah, não apareceu porque eu rolei. Cacete. Fechado. Tá fechado. Vou copiar e colar. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, pronto. Deixa eu desmarcar essa porra aqui. Mestre. Não tem nada de mestre aqui, não. Caramba. E eu tô voando, Jeff. Pegou também ou não? Pega também. Cai tudo por cima de você. Ô, louco. Tem aranha pra tudo que é lado, hein? Elas ficam penduradinhas pelas teias e picando você. E outras se despencam no chão ali, vêm por baixo e vão subindo na perna de todo mundo. É um inferno. É literalmente um inferno. Aí, agora é o seguinte. Toda vez que vocês entrarem no... pela primeira vez no turno na área das aranhas, ou se vocês terminarem o turno de vocês na área das aranhas, vocês vão tomar picadas novamente. E quando chegar o turno delas, vocês tomam picada também. Beleza? Aham. Uhum. Ok. Eu tenho então, uma dúvida. Eu tenho resistência a dano de concussão e perfuração, essas coisas. É reduzido a metade, pelo metade. Menos, de dano de perfuração? Metade. Certo. E imune a veneno? Imune a veneno, você não toma dano de veneno. Entendeu? Se você for imune a dano de veneno. Se for imune a condição envenenada, é outra coisa, né? Ok. E aí, eu encerro o turno do aracnomante e das aranhas, e a vez da Ciere. Oi. Oi. Eu vou me transformar em elementalzinho. Uhum. De magia, de novo? Isso. 90 feet é o quê? 18, isso? 18 metros. 27. Não, 27. Então eu chego aqui. Como que seria da hora, Tato? Hã? Como é que seria da hora você se transformar em aranha e controlar todas essas aranhas aí? Ia ser muito foda. Como eu com a natureza, cara. Mas é, eu vou vir tem aqui, muita natureza aí. Uhum. E como eu sei onde ela guarda, eu vou tentar roubar a estrelinha dela. Caraca. Então joga aí um teste de ladinagem. Sleight of Hands. Punga. Não sei como é que tá no, na sua tradução, na tradução da sua ficha aí. E a dificuldade, o que, que eu vou usar como dificuldade aqui? Ela vai tentar... Destreza, talvez? Eu não sei se destreza, um tipo um reflexos. Tipo assim, o teste ou uma percepção. Com a destreza dela. É, vou rolar a destreza dela. Rolar um save and throw de destreza. Um save and throw de destreza ou um teste de percepção? Sabe por que elas têm estrelinha com elas, né? Save de destreza, então. Que elas são boas garotas e ganharam estrelinhas do professor Girafales. Tá aí, Cera. Dificuldade 36. Tá fácil, hein? Tá nada. Tenho só mais 16. Tem que tirar 20. Você pode usar coisa o da, pra jogar com vantagem lá. Eu já jogo. Ah, Você pode usar a cartinha pra tirar 5 do teste. Qual cartinha? Ali, ó. Essa carta pra impor o inimigo pra ele dar de menos 5 sua rolagem. No caso, nesse caso, é Blitz Check. Ah! Tá ligado? Essa é nossa? Eu achei que era do Jeff. Não, eu, não o essa é nossa. Tirou. É de vocês. As minhas estão guardadas aqui. Pode dar, pode dar. Ah, eu vou usar essa aqui em você, então, mãe. Ela passou por um. Passou, então? Roubou a chave? Passou. Filha da puta. Na caruda. Filha da puta. Você vai e olha ali no manto dela, né? Mete a mão, ela desgraçada. Tenta bater em você com o chicote dela, né? Mas você é mais rápido e pega a estrelinha douradinha ali de bronze. Antes que ela consiga acertar você. Assim, ó. Brigadão, hein? Não me deixe ver isso. Ela vira pra você em élfico. Desgraçada! Devolva isso! E você olha pra... Você percebe o seguinte, Sierra. A expressão dela é de ódio e medo ao mesmo tempo. Quando ela vê que você tá com um negócio na... Eu percebo que o batimento dela começa a ficar acelerado por medo. Ou ela tá com medo agora. Ah, Sierra! Boa, você finalmente pegou a chave. Agora sim vamos ter acesso direto àquela coisa. Não, sim, não, não vão, não, malditas! E como é que vocês souberam que a gente tá aqui? Ela fica quieta. E ela tá com medo. Eu falo pra você, se você responder, eu devolvo a chave. Lof nos avisou! Mas Lof não sabe que a gente tá aqui! Claro que sabe, ela sabe tudo! Tudo que toca em suas teias, ela tem conhecimento. Mentira, ela tá em reunião. Ela tá em reunião. Vocês souberam muito rápido que a gente tava aqui. Quem que aguentou? Quem que é o X9? Calem-se, calem-se! E morram! Então eu vou fazer uma ação lendária em vocês. Vou fazer uma ação lendária em vocês agora. Nasci ele, só porque ela foi... Chata. Só porque ela foi... Chata? Ousada, não é chata, foi abusada. Toma, Siri, cajado demoníaco em você. Ô, caramba. Tem que dar um ataque, né? Não clicar na ação lendária. Burro. É, a descrição a gente conhece. É. Outro crítico! Morra, Siri! Toma uma cajadada. Ok, você toma dano aí. E faz um teste de sabedoria. Ou você fica com medinho da Draw. Se é que é possível você ter medo dela. Se você for imune a medo, não tem por que rolar. Mas eu posso. Você pode. É um direito seu. Não significa que seja uma necessidade. Eu quero só pra ver se eu tiro 20. Ah, engraçadinha. Mas é verdade. Então, beleza. Ok, tá. Pela ousadia, ganha uma inspiração. Tem mais ações? Ou encerrou? Por que caralho tem um cachorro no meio das teias? É o Caps. Por que ele tá na cara do cacete lá? Boa pergunta. É que ele só separou a miniatura ali pra virar lobo, eu acho. É, vamos me transformar, porra. Por que tem um cachorro? Do nada, velho. Falei, pronto. Calma, mano. Pode atrasar o bagulho. O Champ se perdeu. Ai, que... É porque ele tem medo de aranha. Deixa minha miniatura quieta aí, cacete. Deixa ela aqui bonitinha. Tá. Então, beleza. Fiz a ação lendária dela. Então, é o Murin. Você, Murin. Tá. Ô, Jeff, é o seguinte. Eu vou ativar. Eu vou me transformar em lobo primeiro. Aham. Uhum. Tá. Me transformando em lobo. Aí eu me transformando no lobo, eu vou ativar a minha... Ah, só um segundo, só um segundo. Ô, Siri, você entrou no enxame... Ah, você não vai sofrer dano por causa da forma, né? Você é imune a dano de perfuração, Siri? Sim, sim. E de veneno também, então esquece. Vai, Murin, continua. Tá tranquilo. Transformou em lobo. Tô ativando isso. Vou usar o passo das sombras para vir aqui atrás da aranha. Gigante. Ok. Beleza. E vou atacá-la. É, aqui para flanquear, né? Ele junto com o dragãozinho. Flanqueada. E vou atacar a aranha. Ok. Vamos lá. É, tá aqui. Vantagem. Quarenta e cinco acerta. Primeiro ataque. Dano. Tá, e aí tem mais um. Ah, depois eu rolo o dano da aura, tá? Da aura, no primeiro turno. Agora eu vou rolar o segundo ataque. Ok. 39, acerta? Acerta. Peraí, cadê? Acerta, sim. Opa. Tá, vou usar o pulso de ação e atacar novamente. Ok. Crítico. Deixa eu ver se foi 20. Porra. Não, foi 18. Foi crítico, mas não foi o crítico natural. Ok. Mesmo assim. Talvez o cara pode morrer desse ataque. Segundo ataque. Não vai morrer, não. Quer dizer, eu acho. Outro crítico. Porra! Não natural. Agora. Ele morre ou não? Peraí, tô calculando aqui. Tô calculando. 4d6. Não morre. Ainda tem bastante PV. É sua forma. No primeiro turno o dano é de correspondente a 24 mais 4d6. Então como tá no primeiro turno, vou rolar o 4d6 da aura. Ok. Isso aí vai você soma mais 24 aí no dano. É 18 mais 24. Isso fere o enxame. Puta que droga, como é que eu vou fazer? Ah, bom, tem que fazer assim então. A intenção é tirar as aranhas de perto de mim com fogo e... Ah, eu vou computar separado aqui a mão pra ficar melhor. Quanto que é? É 24 mais 18. Ah, peraí. O dano da aura. 24 mais 18, né? É, no primeiro. E depois. Aí a cada turno seguinte aumenta o modificador em 1. E olha na tabela resumindo. Opa, o dano de. Em tá. 1d6 por turno. Computei aqui, beleza. Tem que ficar trocando de camada pra fazer isso, mas tudo bem. Beleza, você invoca a aura, você vai passando, por onde você vai passando, vai despencando a aranha morta, tá? Cada aranha morta que cai, duas outras substituem ela e vão ocupando o espaço da anterior que caiu. Boa. É, as aranhas são foda. Os miranha, aranha hidra, os miranha é foda. Mata uma aranha e cresce mais de 3. É, aqui é, você assistiu Demon Slayer? É Urui. Eles estão na batalha do Urui. Ai, cachorro, fica me arranhando. Acabou, Morin? Acabou. Ué? Você mexeu sua iniciativa pra baixo? Por que sua iniciativa sumiu? É porque eu apaguei a miniatura, eu deletei a miniatura. Ah! É 18, é 16, quer dizer. Caramba, rola a iniciativa de novo aí com a miniatura do lobo. E aí eu só ponho o valor aqui depois, corrijo. Bom, então aí, Murray. Ah, acho que eu podia fazer uma ação com a... com a Matrona de novo, né? É, vamos outro, mas fazer também. A última... Bom, agora é a última ação lendária dela. Bosta. Cajado demoníaco, vou fazer uma magia. Acho que vou fazer uma magia de primeiro nível, né? Posso fazer uma magia de primeiro nível. Posso fazer uma magia de primeiro nível. Fizer que é saco. Magia de primeiro nível. Na Toph ou na Ciere? A Ciere. Puta que bosta. Lógico, Ciere roubou ela. A Ciere vai passar fácil, mas vai ser na Ciere. Ciere roubou ela, velho. Toma aí, Ciere. Espero que você tire um no dado. Banimento. Seja banida. Banish? Uhum. O que eu tenho que jogar mesmo? Carisma. CD de carisma, CD 39. Ah, é fácil, Ciere é boa de carisma. Falha. Falhou! Não. Amor, você sabe que eu tô imune à magia, né? Ah, é? É. Bosta. Então por que você não avisou ao invés de rolar? Ah, porque vai que eu tiro um 20. Ah, engraçadinha. Palhaça. Mas você fez uma magia em mim, né? Aham. Uhum. Eu vou te dar um ataque por causa disso. Palhaça, cuzona. Então vai. Pelo ousadia, tá certo. Você é imune à magia, então quando a energia mágica toca em você, ela vai se dispando como se fosse absorvida. Ela olha para aquilo e rola um teste de misticismo. Ou religião. Eu acho que eu errei, mas tudo bem. Ô moço, facilita pra gente. A gente só quer o veneno da mulher só. A gente quer salvar o mundo, facilita. Eu só queria bater um papo com ela, né? Não precisava estar fazendo todo esse rolê aqui. Entreguem-se, e vocês serão levadas na presença de Lolf. Você falou que ia matar nós, você falasse que ia só levar, a gente tinha aceitado. É verdade. Então rendam-se. Não. Então vocês vão morrer. É diferente. Então vamos morrer. Render é diferente. Vai morrer. Porra. Vai morrer. Essa minha drogada, mano. É. Toma veneno todo dia. Mari, eu não quero nem saber como que nós vamos pegar o veneno dessa mulher, velho. Você vai ter que ordenhar essa aranha, você vai ter que deixar ela dar uma picada na gente. Não, vai ter que conversar saber. Com ela, vai ser lábia, Di, vai ser lábia. Não, vai ser meio difícil, tipo assim, ó. Você já parou pra pensar? Então, deixa essa conversa pra on, que vai ser engraçado. É, vai ser interessante essa conversa em on. Bom. Tá, Matrona foi. Então, capitão. Cadê o capitão? Tá aqui. Tá deitado, hein? Certeza. Não, ele tá vivo ainda. Tá fraquinho já, mas tá vivo. Falando do capitão, o cachorro? Não, o capitão cachorro não tá aqui. O cachorro tá na cozinha. Mas eu digo o capitão das aranhas, o capitão da guarda aí. Vai bater em vocês. Vai bater em quem? Quem tá perto dele? Mano, sabe o que seria da hora, velho? Se esse capitão aí tivesse o nome de Raul Seixas, mano. Por quê? Tá botando as aranhas pra brigar? O rock puta das aranhas. Que pariu. Não, mas aí tem que eu ter a ajuda da Toph, né? Pra jogar pedra. Ó, o capitão da guarda aí. Capitão da casa. Ele vai atacar a Ciere. Isso aqui consome ação, né? Consome ação, que porra, eles não têm magia de ação bônus. Então, tá. Tá. Ah, isso é interessante. Um ataque com uma ação bônus. Não vale a pena. Então tá, então vamos dar ataque. Três ataques, dois com sua cimitarra e um com seu chicote ou sua besta de mão. Então toma, Ciri, duas cimitarradas. E a chicotada vai em você. Pega também. Pega sua falha crítica aí, cuzão. Tirei uma falha crítica? Oh, merda. Você bate sem querer em seus olhos, ficando cego até o final do seu próximo turno. Ou até gastar sua ação para cuidar de seus olhos ou receber cura. Porra! Fudeu, ele foi com a cimitarra. Ele bate com a cimitarra nos olhos e ai, né? Ele bate assim no elemental de magia, rebate no rosto dele e aí ele fica cego. Pronto. Resetou o turno. Cala a boca, cachorro. Moça, você tá bem? Desgraçada! Tá lá tentando acertar você. Celerim, você. Tá, beleza. Eu vou usar 2 pontos de feitiçaria. Vou usar a magia com ação bônus. Certo. Usar manto do cruzado. Uhum. E aí, 9 metros perto de mim. Todo mundo tem mais... Deixa eu ver quanto que é de dano. É 4d6 mais 12. 7, 14, 26 de dano. E eu vou dar golpe múltiplo na aranha. Ah, esse dano vai na aranha. Isso. Ok. Vão ser 2 garradas e 1 mordida. Opa, espera só um minutinho antes de você rolar. Beleza. O Murin terminou o turno no meio das aranhas. Deixa eu jogar um daninho pra ele aqui. Tá umas picadas aí, Murin. Pode ir, Celerim. Aí você pode rolar um save de destreza, tá? As aranhas são de prata? As aranhas não são de prata. Não são mágicas. Então, como eu tô em forma de lobo, não tomo dano. O dano de perfuração não, mas o de veneno você é imune? Tá, veneno não. Então, toma o veneninho. Sou imune a veneno, não ao dano de veneno. Você é imune a dano de veneno? Não, sou imune a veneno. Então, você é imune a dano de veneno. Você não é imune a condição envenenado. Ah, tá. Não, o contrário. É imune a condição envenenado. É imune a condição envenenado? Veneno. Ah, então toma dano de veneno. Então eu tomo 12 dividido por 4. Ok, beleza. Aí o Jeff, o primeiro ataque, ó, deu 30, 58. Acertou, ele tem 34 de CA. Não, 58 de dano. Ele tem 28 de CA. Tomo só 3 de dano. Mais 45. E agora uma mordida. Mordida, mordida, mordida. Ah, ele tá quase morrendo. Mais 63. Não, mais 89. Mas mesmo eu pegando fire, beleza. Eu acho que pegando fogo elas não chegariam em mim. É um enxame, o Carpus, não é uma aranha. Tá, Celerim. Aquela aranha tão grande quanto você ergue as 8 patas assim na sua direção pra se defender. Mas você é muito mais veloz, muito mais poderoso do que ela. E você vai mastigando e mordendo, arrancando patas dela, jogando pedaços dela pra tudo quanto é lado. Quando você termina a sua investida contra ela... O aracnomante, ele tá rastejando pra trás, faltando patas, faltando pedaços, extremamente ferido. Falta só um pelinho pro cara morrer. É, eu só vou jogar um D6 e ver se carrega o sopa. Mas beleza. É então... Pra nisso, você tem que jogar também a teia dele, já. Teia dele? É, pra carregar a teia. Sim, ah, não, mas não foi na hora que eu for usar. Na hora que eu for usar. Celerim, toma picadas... Joga save de destreza. Não esquece que você tem carta também, viu, mano? Tem 2 cartinhas ainda. Sim. E, Griel, você? Não vou fazer xixi. O bichão tá quase morrendo, né? Uhum. Tá. Vamos ajudar. Praticamente morto, acho. Tá muito fraco, Griel. Mais uns 2 ataquinhos, no máximo, mata ele. Tá, vamos ver se esse daqui o ataque certo. Não é esse aqui o ataque certo. 22 de dano. Você três ataques aí? Não, eu tô tentando acertar o certo. Ah, esse aqui. Ah, esse aí é o certo. Primeiro eu errei. Errou. Segundo, 35. Acertou. Pô, 46 você não acerta? Não, que eu fui errado. Os três primeiros foi errado. Ah, tá. Ai. É, você fechou. Jogou no dano. Aí. Pô, caralho. Menos 55. Puta, tá quase. Primeiro ataque ainda. Agora doeu. Agora matou. Morreu. Ah, e você tem mais 26 em cada dano aí. Vixe. Ok. Morreu a aranhona. Isso aqui é do mal também? Esse é do mal também. Ataque de Jordan nela. Essa coisa aí. 29, certo? 29, deixa eu ver, peraí. Ah, eu ia perguntar se eu sumi os bichinhos. Fiz caquinha. Ai. Boa, sumiu a aranha. Fiz merda, sumiu todas as aranhas. Não, ah, tá, peraí. Ah, voltaram as aranhas. 37 a CA dele. Quanto você tirou? 39? Não, último não acerta. Ataque. Último ataque. 34, não. Quer gastar recurso? Tá quase. Não tem muito mais. Ah, eu vou usar então aqui e vou sair das aranhas, então. Vou me passar. O Ariel, aquele ataque seu de 42 peraí, desculpa, foi 20. Desculpa, Ariel. Desculpa, Ariel. Acerta o... Acerta o 29 ou 34, sim. Eu tô olhando o personagem errado. Ah, é 26 a CA dele. A Matrona tem 37. Derrubei água. Nessa bichinha aqui, então. Então, beleza. Então ele toma... Menos. Beleza. Ixi, ele tá só o osso também. Tá aquele monte de flecha cravada no meio das costas dele. Ele cego tentando acertar. Tá? Ele já começa a apoiar no chão com a espada dele. Tá de tão enfraquecido que ele tá. Já quase morrendo. E é isso. Ou, cala a boca! Chamaram ele. Aqui. Quieto aí, seu palhaço. Vai, depois... Acabou, Griel. Bem, fechou o turno? Sim, fechei, acabou. Então, beleza. Então tá. Então depois do Griel... É a vez da Matrona. Oba! Vai dar tempo dela agir de novo. Oh. Nossa, tá insano. Deixa. Ô moça, deixa. Não é por nada não, mas os seus companheiros não vão te ajudar por muito tempo. Você não quer... Aproveitar seu último instante aqui pra gente conversar numa boa. Cale-se, desgraçada! Agora tem essa lendária de novo. Ok. Tô tentando resolver em paz, mas se você prefere não continuar ao lado da sua deusa servindo ela fervorosamente e prefere a morte, é meio engraçado isso. Pessoa que prefere a morte ao invés de ficar ao lado da própria deusa. Eu acho no fundo que você tem mais medo dela do que devoção. Tô errada? Cale-se. Tá, vamos lá. Puta que pariu, a Toff tem... Eu tenho, provavelmente tem. Sabedoria alta também, né? Não, carisma alto. Não, carisma dela não é tão alto, não. Queria banir alguém, ia ser legal se eu conseguisse banir alguém. Não é difícil banir eu não, viu? Eu acho que vou tentar banir a Toff. vem depois. Ah. É isso aí. É isso. Tá, vamos lá. Primeiro, tô gastando ação bônus. O capitão tá tomando 2d6. E a próxima jogada de ataque dele, ele acerta automaticamente. Ela dá um comando pra ele. E grita: mate essa desgraçada, ela roubou a chave que leva até a rainha. E aí, imediatamente, ele para dentro daquele xilique, se levanta, se põe em pé. Sim, matriarca! E aponta a cimitarra na direção da Ciri pra atacá-la. Isso foi a ação bônus dela. Vou ter que bater na Ciri, não vai... Ah, não, a Ciri... Você não toma ataque mágico, né, Ciri? Não. Falou, Ariel. Boa falou, semana pra falou, você. Falou, falou, gente. Tchau, tchau, tchau. Bom, tchau, tchau. Falou, pensa no Cajuru. Tá, a única forma de eu danificar a Ciri, então, seria um campo anti-magia. Que eu não tenho. Então. Banimento na Toff. Vai lá, Toff. Cale-se, suma da minha frente! Vou gastar uma inspiração pra jogar com vantagem. Pode? Pode, claro. Você não tem counter spell? Tem, mas eu já gastei. Na sessão retrasada, eu acho. Poxa. Você gastou todos os slots que tinha? Não, todos os slots, não. Então, você ainda tem um counter spell. É uma magia. Acontece que eu ainda não dormi pra recuperar, né, gente? Mas você pode gastar slot mais alto pra counterar. Ah, é? É. Ah, então eu quero fazer isso. Devolve meu você não tem mais os slots de terceiro nível, é isso, né? Pode ser usado de qualquer nível acima. Volta meu ponto. Guarda meu ponto, cara. Voltei. Eu não consigo deletar o outro. Deixa eu ver. Pronto, foi. Counter spell. Então eu tenho que jogar, não lembro. É, tem que jogar mesmo? Joga não. Um teste de inteligência. Né? Não tem que jogar teste de inteligência que... É que não sei se vocês estão fazendo magia nível, errada. Né? Eu fiz Bane. Não é Bane. É banimento. Cadê banimento? Nossa, eu tô viajando. Eu acho que na primeira também foi bem. Não, nossa, eu fiz tudo errado. Como é que é banimento em inglês, caramba? É banishment. Banishment. Cadê? Bom, a CD é a mesma, enfim. É, a CD é a mesma. Puta. É que tá bunny ainda, é bunny. É teste de inteligência, né, ô Psoca? Isso. Eu tô jogando magia de primeiro nível aqui e tô todo paquitão, né? 14. Burro. Cadê ela? Oh, caramba, não tô achando. Que nível que ela é? É quarto. É quarto nível, né? Achei. Aqui, é essa aqui, cacete. Ou, botão errado. Aí, agora sim. Ela passou, até sou 14, counter spell. Passou? Puta que pariu, que filha da mãe. Vou ter que counterar. Vou gastar minha reação pra fazer o counter no seu counter, então. Seu counter foi de que nível? De quinto. Então é 17, um teste de, no caso dela é carisma. Não, é 15. 15? É 10 mais nível da magia. Ah, é 10 mais nível. Nossa, de onde que eu tirei 2? 15 mais 2, sei lá, tô louco. Vamos lá, matrona. Nossa. Uf. Tá, cancelei seu counter, Toff. Pode rolar aí o seu teste. É, agora você pode... Counter é o seu counter. Ah... E que eu tô Eu jogo o quê mesmo? É, qual que é o seu atributo de conjuração? Pra isso, carisma. Carisma. Teste de carisma normal. Isso. Na verdade não precisa jogar, porque eu gastei slot de terceiro nível, né? É. Bom, mas se fosse de 17º também cancelaria. É. Ai, ai. Ok. Ela joga magia na Toph, a Toph tenta cancelar a magia, ela cancela a magia na Toph, a Ciri que tá ali nas costas dela, cancela a magia dela. Ela olha pra Ciri, puta, desgraçada, maldita, você vai ver. Assim, ó, nunca se esqueça de mim. Você não tá vendo que a gente tá querendo deixar você viva, mulher? Cabeça dura. Eu esqueci de dar dano de aranha no Griel. Ele saiu das aranhas, hein, Fango? Ah, ele saiu? Ah, então beleza. Então não toma dano. Então tá, Lisbeth, você, de novo. Vocês estão enxergando os bichinhos aí? Gente, eu tô morrendo aqui. É, agora só tem dois que eu faço. Eu vou usar a cura pelas... Peraí. É, cura pelas mãos, que cura 5 vezes de nível. Eu vou conseguir inteirar minha vida aqui. E como bonus action, acho que eu vou usar o escudo da fé. Eu pus uma aura branca ali em volta da matrona. Então você vai se curar e fazer escudo da fé. Isso. Beleza. Tem movimento ou alguma outra coisa? Pus uma aura amarelinha ali no outro. Pra ficar mais fácil de enxergar. Da matrona não dá pra ver essa aura aqui. Eu pôr uma aura azulzinha. Vai, Rose. Vocês não tá vendo nenhuma aura. Vocês não estão vendo a aura? Uma, ó, vou botar uma aura verdinha. Ao redor da matrona. Enxergou aí? Não. Não? Não. Mas que porra? Ah, tá. É porque não tá habilitado para os jogadores verem. O amarelo assim. A gente viu do carinha. É, eu tô ligando a dela aqui. Acho que vamos movimentar um pouco aqui para fora de onde estão as aranhas. Sai das aranhas, melhor coisa. Isso. Acho que é só isso. Beleza. Tá. Fazer a ação lendária dela então. São lendária da matrona. Erro 20, abre a ficha. Tá, posso atacar com o cajado demoníaco. Posso compelir um demônio a um draw. Isso vai custar 2 ações, isso não é legal. Ou posso conjurar uma magia. Conjura uma magia. Posso tentar banir a Toph de novo. Ah, não. Posso tentar banir a Toph de novo. Banir a Toph novamente? A gente conta ela novamente. Eis a questão. Não vou banir a Toph de novo não, porque vai ser muito cuzão fazer isso. Porque se eu fizer isso, a Toph morre. Cadê o mestre ponto de jogadores? Ah, é verdade, porque não existe... Banida, Toph. Porque não existe Arton, né? Como é que eu vou abordar? Então toma aí, Toph. Agora foda-se. Ah. Nível 9. Eu não tenho reação, então eu não posso... Vou gastar meu ponto heróico aqui pra recuperar minha reação e ponteirar de novo. Filha da puta. Nossa, me respeita, homem. É a Ciri. Você tem que jogar o dado, Ciri. É. Vou jogar. Ah, ela bane até nível 17. Pronto. Toph fica. Toph fica. Beleza. Então, é a vez dela. Vai lá, Toph. Sou eu. Eu viro pra ela e falo: eu aceitaria de bom grado que você me mandasse de volta para meu lugar de origem, mas infelizmente eu não tenho mais isso. Agora vamos aquietar esses bracinhos aí? Aí a hora que eu falo isso, eu bato, dou 2 rajadas nela, na parte dos ombros, na parte dos cotovelos e na parte dos rins. Nossa. Vamos ver se essa piranha agora vai... os braços. Essa piranha agora vai tomar. Bom, lembrando que eu já gastei ataque. Uma resistência lendária. Primeiro ataque. Eu tô com vantagem agora, tá? Já porque o Tamir está me tá flanqueando, ok. Segundo acertou. Ataque. Terceiro. Errou. Acertou. Quarto. Acertou. Quinto. Porra, não vai vir um vintinho, acertou. Véio. Não vai vir um vintinho mesmo, velho. Acertou, nossa. Acertou. Só um erro. Acabou? Ah, eu já cliquei. Não, tu já cliquei, tô esperando. Vamos, ouvinte. Força. Força, miserável. Aí, agora foram todos. Errou os dois últimos. Então acertei cinco. Cinco ataques. Então são 5 savings de constituição, tá. Dificuldade 32. Alguém soma o dano aí pra mim, por favor? Me fala o total. 5 saves de constituição. De constituição, dificuldade 32. 1, 2, 3, 4, 5. Agora de sair os 20, hein? Puta, teve um... Alguém tá somando já? Falhou em 2 já. Falhei em 2, né? Gastei minhas... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer. Senão eu vou gastar as duas resistências lendárias finais dela. Pra ataque. Intenção é essa. Os dois são pra ataque. Você pode rolar sua próxima ação com vantagem. Em vez de rolar normal. Próxima ação. Isso não é uma ação, isso é uma reação. Então. Gastei as duas ações lendárias dela finais. Mas ela não tem mais reação, ela não tem reação, que ela gastou a dela. Reação modo de dizer. Ah, sim. Não é reação. É porque a carta passar. Vale pra próxima ação, ela não tá fazendo uma ação. Tá fazendo save and throw. Então. 105 de dano, obrigado, Gui. Valeu, pessoal. Ai, doeu, hein? Doeu pra caramba. Você vai bater nela. Tuf, tuf, tuf, ah, desgraçado, o que você tá tentando fazer? Sua maldita. Eu posso usar um ponto heróico pra ter um pulso de ação e desferir de novo essas rajadas? Pode. Pode. Eu gostaria de fazê-lo, então. Então faça. Agora o 20 vem, filho. Não vem, não. O vai que é isso? O que é isso? Você achou que eu tinha terminado? Agora vem a segunda parte. Tome. Tome. Um. Peraí, que eu não joguei com vantagem. Não... Ah, saiu com vantagem. Acertou. Aí virou música de funk, né? Mas ficou remixado. Três. Errou. Acertou. Quatro. Puta que pariu. Acertou dois. Acertou. Cinco. Três. Errou. 6. 7. Acertou. Errou. Ó, é agora, hein? Dedinho na boca aqui, ó. Eu não tô vendo. Não vale. 20. Ah. Errou. 4 ataques só. Tá bom, então são 4. Save. Valeu, Vinícius. Valeu, pessoal. 4 savings de constituição de cuidado de 32. 4. É bom ter um mentate no grupo. Né? Quem conhece Duna aí sabe do que eu tô falando. Não, não é tempestade de areia. Ai, ai. Vamos ver então se vai paralisar ela agora. Paralisar ela, fodeu, acabou o combate. São 4 então, né? A intenção é essa. Constituição, vamos lá. 1. Nossa. Uhul! 2. 3. Uhul! 4. Falhou! Nem a pau. Piranha. E ainda peguei uma cartinha. É aranha, não é piranha. É o miranha, miranha. Miranha. Aranha. Agora eu vou jogar um blefe em cima dela, Jé. Que beleza. Que beleza. Essa cartinha que eu peguei foi muito boa. Diga seu blefe. Vai que eu vou fazer a sua lendária de você, ainda tenho duas. Eu peguei leve com você, mas saiba de uma coisa. Todos esses pontos que eu acertei em você, a hora que eu quiser eles vão explodir. Ou seja, seus minutos estão contados. Ela arregala os olhos. Ela regala os... Joga blefar aí, então. Já que você tá blefando, então joga sua tese de blefar. Vamos ver. Eu posso fazer... Eu não tenho a perícia de blefe. No caso aqui seria a Pode ser intimidação. Né? Pode ser intimidação. Eu posso fazer atuação? Não, atuação não se enquadra. Não. Atuação, beleza, é dancinha. Você é TikToker? Sou TikTok. Sou TikTok. Também não. Intimidação. Vou jogar intimidação. Joga intimidação, então. Eu tiro um 20. Isso, intimida. Intimidida. Quinzão. Passou do lado o 20. Vou fazer um save de sabedoria aqui pra ela, tá? Que seria o vontade, né? Porra! chupa essa manga. Bom, ação lendária dela. Ainda só tem mais duas. Magia foi 3, então tem mais duas. Não dá pra conjurar outra magia, não ser uma magia até de segundo nível, no máximo. Nossa, velho, eu tirei um 20, vai tomar no cu. Dado pum-pum, caralho. Tá. O banimento não dá pra usar de novo. Ah, acho que eu vou bater na Toff, então. Com o meu cajado. Não, posso bater com bastão. Não é chicote, é um bastão do tentáculo. Então eu vou tentar atacar a Toff com o bastão do tentáculo, hein, Toff. Vai lá. Ataque. E aí a porcentagem. E eu vou fazer xixi rapidão. Acho que eu errei, né? Já volto. Qual que é o ataque que ele tá fazendo? Batom, tentáculo. É, 47. Acertou. E ele passou na porcentagem. Então acertou. Só se é 46? Aham. Aí, ok. Tristeza, mano. Por um. Então você toma só 9 de dano. Ou 18, não sei se tem resistência. Dano mágico não. Toma 18. Mas é concussão. Beleza. Foi atingido 3 vezes pelo bastão no mesmo turno. O deslocamento do alvo é reduzido à metade e ele recebe desvantagem no teste de resistência. Os turnos dele, ele só pode realizar uma ação. Ui, voltei. Desculpa aí. Acertou, Toff? Acertou. Tanto no ataque quanto na porcentagem. Uhum. Putz, aí sim, hein? Finalmente. Então toma uma tentaculada. Ela bate em você. É um bastão que tem um tentáculo nele. Bate em você. Causa dano. De concussão, é um bastão mágico. Uhum. E acontece esse efeito aí. Se for atingido 3 vezes, eu tenho um efeito. Uhum. É um efeitinho desgraçado. Com certeza, pra mim principalmente. Então tá, ela ainda tem mais uma ação lendária. E... que merda é essa encostando em mim? Que nojo, parece tacoiate. Toff, você toma dano das aranhas. Terminou o turno lá dentro, né? Ah, das aranhas e... eu não tomo dano já, porque são danos não mágicos e eu sou imune a veneno. Então beleza. Então tá. Não tem dano da aranha. Eu só tomo e dano agora mágico, um enxame só. De aranhas. Então todo mundo toma picada. Quando é perfurante, sem direito a teste. Perfurante, cortante, não mágico, eu não tomo. Se beleza. For mágico, eu tomo normal, tá? Ok, quem não tem as resistências, toma dano aí. E sua vez, Siri. Eu? Nossa. É. Uhum. Beleza, eu vou vir pra cá. E eu vou tentar controlar essas aranhas aqui. Elas param de encher o saco do pessoal. Aham. Uhum. Vou fazer um Communiators aí. Eu peguei minha estrelinha, agora tá bom. A hora que a Siri, eu percebo a intenção da Siri de chegar próxima ao portal, eu viro pra moça, olho pra ela, olho pra Siri, olho pra ela de novo e falo assim: boa, Siri, agora é só abrir o portal. Vamos deixar esse pessoal aqui. Estão só atrasando a gente. É, vou largar eles aí, vambora. Não quero matar eles, não. Tá. Comunhão com a natureza, né? Uhum. Certo. Você tem que rolar alguma coisa? Eu tenho que rolar alguma coisa? Ah, você tem? Tenho. Deixa eu okay. Só pegar aqui na minha ficha de Ciere, porque não tá no Roll 20. Então pega aí. Toph, quando você faz aquela ameaça a ela, ela regala os olhos, né? Só que você tirou um valor muito podre, né? Muito fraquinho, né? E ela vira pra você e fala: não diga estupidezes! E bate em você com o cajado. Não é estupidez. É só pra você não prestar atenção no que tá realmente acontecendo. Cale-se! Boa, Siri. Agora é só abrir o portal. Vamos deixar esse pessoal aqui. Aí ela olha pra trás. Não, maldita! Ela tá preocupada com esse lance do portal aí. E ele? Você está viva? Ah, eu... Palhaço. É que tem tanto papel aqui que eu não tô achando específico. Mas eu lembro que era um teste de persuasão, alguma coisa assim. Aí depende do valor que eu tirar, é um tanto de criaturas. Vamos poupar tempo? Vamos agilizar a coisa? Elas são imunes. Você está aí? Ah, eu tô falando mudo. Ah. Sem problemas, era isso que eu queria saber. Com problemas. Você se concentra e tenta entrar na mente dessas milhões de aranhas que estão aí atacando vocês. Tentando se conectar com a mente delas e controlar a mente delas. Você até consegue se conectar com uma mente. Mas, pra sua surpresa, não é exatamente com a mente dessas aranhas com que você se conecta. Eita, merda. Uma imagem vem à sua mente. Tá? Eu tenho a imagem aqui. Deixa eu ver se tem a imagem aqui. Eu acho que eu não tenho a imagem. Deixa eu ver. Ih, travou. Boa, Rovint. Tá, eu vou descrever. Eu não tenho a imagem aqui, mas eu vou descrever. A imagem que vem à sua mente é a seguinte. Existe uma elfa negra sentada num trono. Tá? A sua mente olha essa elfa negra. Inicialmente de fora, tá? Você vendo a elfa negra como se você estivesse diante do trono onde ela tá sentada. Uhum. Um trono feito de teias e cadáveres. E aí a sua mente é como se se unisse à mente dela, porque você tá fazendo a comunhão ali. E aí você tem um vislumbre, enxerga, por um momento você enxerga pelos olhos dela. Tá? Quando você enxerga pelos olhos dela, você vê, é um salão muito grande, muito amplo, tá? É um salão, vamos dizer assim, um salão real, como se fosse uma sala do trono realmente. E diante dela tem um ser de aspecto demoníaco. Você enxerga um Tanari diante dela. Esse Tanari, ele tá gesticulando, falando com uma certa eloquência, tá? E ao lado dele, você vê que tem um objeto que chama atenção sua imediatamente. É uma estatueta de ônix. Uou! É uma estatueta desse tamanho assim, negra, de ônix, tá? Quando você olha aquela estatueta e você vê o formato da estatueta, é uma pantera. E aí imediatamente a sua mente é expulsa, a comunhão é quebrada, você tem novamente um vislumbre dela encarando você com uma expressão de puro ódio. Olhando pra você, querendo matar você. E aí a conexão é quebrada e você volta pro seu corpo, pra sua consciência ali. Não ilesa. Só dá pra me falar uma coisa quando ela tá me olhando com ódio? Uma frase. 5 palavras. Desculpa, foi engano. Sério isso? Falar o quê? Ah, engraçadinha mesmo. Imagino que seja Loth. Vou falar o quê pra Loth? E aí, Loth, beleza? Não, desculpa aí, foi engano. O bicho pediu veneno. Devia ter falado. Tamo chegando. Você tá pro lado, ó. Parece um veneninho aí, um pouquinho de veneno. Ai, ai. Devia ter falado. Olá, Marilene. Ai, ai, ai. Você falou o quê? Olá, Loth. Desculpa, foi engano. Tá sério, toma 53 pontos de dano psíquico. Você pode jogar um saving throw de inteligência CD pra reduzir a metade. Deixa eu ver a CD aqui. Eu sou imune. Hã? Você é imune a dano psíquico? Eu sou. Não é esse. Não, então é isso que eu queria saber. Não é esse. Qual que é a CD? É. Peraí que eu tô abrindo a ficha aqui pra ver. A gente vai ter mais do que 49. Abre aí. Abre aí. Abre aí. 50. É, não vai passar. Tá trolando. Não. É, até dá pra passar, né? Hã? Até dá pra passar. Nossa, você jogou 2-10. Deu, ó, 49. Falhou. Eu vou adicionar 2d4. Então adicione 2d4 e reduz a metade o dano. Ok, como você passa, você não fica atordoada. Ok. Beleza, e é isso que acontece. Você tem um vislumbre de Loth. Vou mostrar a imagem aqui pra você. Pra vocês, né? Ih, caramba. Ih, caramba. Vou mostrar a imagem de Loth. A imagem de Loth é aquela que eu mandei no grupo. Ah, sim. Vocês lembram daquela imagem? Aquela é Loth. É aquela imagem que você vê. Só que ela não tá em forma de aranha. Tem problema. E o cara que você vê... Vou mostrar aqui pra vocês. O cara que você vê... Ele é... esse aqui. Abrir imagem em uma nova guia. Cadê? abrir imagem em uma nova guia. Vou compartilhar minha tela. Acho que compartilhar minha tela vai demorar muito, né? Mas só se eu mandar o link aqui no Roll20 pra vocês verem. Nossa, que link pequeno. Deixa eu ver se o botãozinho da imagem funciona. Não, a porra do botãozinho da imagem não funciona. Filho de uma égua. O link também não. Pera aí, agora vai, hein? Puta, só tem a imagem pequena, Meet, caramba. Mano. Hã? Manda no Meet. Mas a gente sabe o que é um Tanari. É um, não é um Tanari. Não é um Tanari comum. É um Tanari específico. Comum? Mas que porra, por que, que as imagens estão saindo tudo pequenininha, cacete? Você que tá pegando daquele programa de novo? Não tô pegando programa nenhum. Tô abrindo aqui no, na busca do Google e tá aparecendo uma imagem que é 800x600 e ela sai miudinha. Vamos ver se agora vai. Oh, agora foi. Agora é só clicar aí no Roll20 em cima e vocês vão ver. É esse cara aí. Uhum. Moço bonito. A gente conhece? Depende se é chegada de demônio. Ah, tem um pacto com os... É o famoso Gax. Famoso quem? Famoso Gax. Gax. Forgotten Realms. É isto. Esse cara mesmo. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem da estátua aqui que você viu. Eu acho que não é essa estátua, não. Essa estátua não tem a imagem. Mas é... até tem. Até tem. Essa pode ser essa aqui. A imagem eu tenho aqui. A imagem você tem aí? De panterinhas? Claro que é, eu não, tenho. É uma imagem de uma estátua de pantera. Opa! Sim, eu sei. Ela tá vendo essa pessoa? É essa pessoa, ela tá vendo. Com a panterinha do lado? É, com uma estátua de pantera do lado. A estátua de pantera é assim, ó. Vai, mais. Ah, foi, que bonita. Ai, eu gosto das coisas. A estátua de... É Bast, né? É o quê? Bast? Acho que é, deixa eu ver aqui. Basket? Não? Você falou que Bast... da não, não é da deusa egípcia? Não, deusa não, egípcia. Não é Bast, não. Não é... Como é que é? Não é mitologia egípcia, não. Pantera negra, não é pantera negra, não. É uma pantera. Não, Bast é um gato. Um pantera é um gato também. Não. Mas eu jurava que ela era sentada. Ah, fica sendo assim, foda-se. Pessoa ácida. Pra abrir o portal é uma ação ou não? É uma ação. Uma ação? Então tá bom, então é eu isso. Espero o próximo turno. Pode ir, Carps. Não, vou fazer ação lendária. Não vai não, pode ir, Carps. Vou sim, tem uma última ação lendária e... Mas você não toma dano de aranha, né? Tem a última ação lendária dela pra fazer. Posso fazer uma ação lendária de uma magia de primeiro nível. É uma boa. É uma boa. A magia não funciona em você, né? Mas funciona na Taffy. Magia funciona na Toffy. Que magia que você vai fazer pra não conterar? Não vai, ninguém vai conterar porra nenhuma, não. Eu vou sim. Não vai, não. Sabe por quê? Porque eu posso. Mais nada. Tá, tô fazendo comando na Toffy. Ok. Ela vira, olha pra você nos seus olhos, Toffy, e fala... Fuja. E aí é você, Murin. Última ação lendária da Madoka nesse turno. Você vai counterar ou Dio, você quer que eu countero? Se você quiser counterar, pode ser. Porque, tipo assim, eu posso quebrar essa magia dela só com uma ação. Não preciso nem gastar counter nem nada. Eu sou imune a controle mental. Quer dizer, não sou imune. Eu posso, sou afetado, mas eu posso quebrar qualquer controle mental com uma ação, entendeu? Sério? Aham. Uhum. Que legal. Ah, então faz aí então. Então a gente economiza slot. Beleza. Mas eu primeiro vou fazer o meu teste, obviamente. Ah, não. Claro. É o teste, né? Vou dar um passo das sombras aqui, Jeff. Vou gastar uma fichinha pra gastar, pra jogar com vantagem. Estou flanqueando ela com a Toff e vou atacá-la. Vou atacá-la. Que azar, hein? Opa, falhou! Acertou? Segundo acertou. Não, eu ataquei só... Foi ah não, o outro foi o teste da Toff. A Toff falhou, né? É, eu ataquei uma vez. Mas rerolou com o Ki e passou. Rerolou, ok, beleza. Passou. Então acertou, Morin. Acertou, né? Acertou, sim. Então, vou rolar o dano... Aí, Matrona tá quase morrendo. Segundo ataque. Opa. Ia ser engraçado mesmo. Ataque 45. Acertou. Mais 40 de dano. Fodeu. É, acho que quebrou o encantamento dela. Murin, você dá a primeira machadada nas costas dela. Ela se vira, se contorcendo de dor. E encara você quando você ergue o machado assim pra golpear. Não, você não tá com machado, você tá com as garras, né? Ou tá de machado? Não, tô com machado. Com machado, ok. Pra você desferir o segundo golpe de machado nela, tá? Quando você ergue o machado pra desferir o segundo golpe, ela olha assustada, aquele machado gigantesco vindo na direção dela. Ela cai de joelhos, implora por sua vida e fala: não, por favor, a morte final, não! E aí você acerta a cabeça dela, o machado desce até o peito e ela desaparece. Pronto. Toff, o corpo dela eu desaparece diante de você, ficam só os objetos dela, e pra sua surpresa, Toff, você não vê alma. Nenhuma alma se desprende do corpo dela. Eu acho que eu entendi, mas vamos jogar isso pra um também. Ok. Que mais, Murin? Acabou tudo? Acabou tudo. Tá, então vez do capitão. Caralho, esse cara ficou sozinho. Ela ficou sozinho. Esse cara vai fugir. Poderia... É, não tem muito o que esse cara fazer aí, não. Você tem alguma ação pra fazer? Fugir. Eu posso tentar bater em alguém e fugir depois, né? Covarde, renda-se. Ah, acho que é mais fácil só fugir. Vou facilitar a sua vida. Como que é que você chama? É capitão? Como que é o nome do cara? Capitão? É a classe dele, né? Ele é o capitão dos soldados rasos que estavam ali, né? Pelas vestes e talvez por alguma coisa que chame a atenção, vou colocá-lo como um capitão. Vou facilitar a sua vida. Suponho que você seja o capitão do pelotão. Gostaria de encontrar a morte final? Ou gostaria de viver servindo a essa deusa que vocês tanto amam? Ou tanto temem? Eu acho que eles mais temem. Não, ele larga. Só frase, vocês falam, ele larga as armas dele no chão. Ele larga as armas dele no chão. É isso que ele faz. Acho que ele travou, Top. Ele larga as armas dele no chão. Ele cai de joelhos. E aí o impensável acontece. Ele começa a chorar. Nossa. Ele começa a chorar convulsivamente. Ele cai. Põe as mãos assim nos olhos. E fica chorando ali. Você pode fazer o comando para que essas aranhas sumam daqui? Por favor? Não. Não. Eu não as controlo. Ah, é Loftoff. Não dá não, já tentei. E aí vocês veem uma coisa estranha começa a acontecer. As aranhas começam a subir por cima dele. E começam a picá-lo também. É, você não pode proteger o covil da sua deusa. E as aranhas começam a devorá-lo. Ah, elas... eu não vou deixar o cara morrer assim, né, galerinha? Vocês me desculpam, mas eu tenho um coração bom. O que você vai fazer, então? Eu vou vir aqui, eu vou fazer barreira antivida aqui, perto dele para as aranhas não chegarem perto dele. Eu quero ver se funciona. Funciona. Funciona. Vou falar, qual que é o seu nome, moço? Como é meu nome? deixa eu fazer pipi. Vou botar a aranha pra mijar, peraí. O nome dele é... Vou pegar um nome aleatório. Ezequias. Aqui. Que Ezequias? O cara é um Azimar? Engraçadinho. A gente não sabe o que ele... Engraçadinho. O nome dele é Solnar. Solnar? É. Porra, mano. Você quer ir embora daqui, Solnar? Ele olha pra vira pra você. Pra onde eu iria? Não há escapatória pra mim. Você pode ir pra um lugar onde a sua deusa não tem... Onde ela não é deusa. Onde ninguém adora ela. É impossível isso. Não existe isso. Eu mostro uma chave assim. Falo assim, ó, a gente tem como sair daqui. Não adianta, não há esperança pra mim. Tchau. Sempre há. Você quer tentar uma vida nova fora daqui? Ô, Jeff. Ele só olha pra você com cara de medo. Tremendo, tremendo muito. Ele só chacoalha a cabeça assim positivamente, bem de fraquinho. Então vem comigo. E eu falo pra ele ir andando com a gente até ali o negócio do portal. Se ele, você vai mandá-lo pra onde? Pra Sigil. Não, ela é adorada lá também. Não. Não há chance pra mim. Você teria que mudar pra um lugar de lá. Você pode ir pra qualquer local do multiverso. Vá até a sede dos sensitivos e diga que a Ciri te mandou. Fala que... pra ver se eles podem te mandar pra um lugar seguro. Mas você está errado. Ninguém é adorado em Sigil. É, isso é verdade. Claro que é. É só os deuses que não podem entrar lá. De fato, isso me faz lembrar uma frase que o Desmond disse em uma ocasião específica. Ele disse, pela eternidade, vocês se lembram? Ah, é. Isso quer dizer que eles podem cultuar lá, mas enfim. É, só os dois que não podem entrar. Mas eu abro o portal pra Sigil. Você abre o portal pra Sigil? Ele ainda de joelhos ali, ele caído no chão, ele... É impossível, vocês não entendem. Só com apenas um pensamento ela vai me matar. Maluco, me responde uma coisa. Aliás... Quando vocês resolvem... Vai? Ah, é que você falou aliás. Quando vocês resolvem adorar essa mulher aí, por que que vocês morrem definitivamente? Vocês são corpos de verdade ou vocês são só almas? Eu não entendo isso. Ou aqui é o reino dela e quem morre aqui, que serve ela, morre definitivamente. Sem outra segunda chance. Existem aqueles que vêm dos lugares onde Loth é adorada. Quando morrem, vêm pra cá. Se eles morrem aqui, eles têm a morte final. Ah, então aqui é um reino. E aqueles que não têm uma sorte muito melhor, como eu, que são nativos desse lugar maldito. Ah, você nasceu aqui, então quer dizer que você tem um corpo, você tem uma alma. Deixa eu dar uma olhada. Ele tem alma. Ah, isso quando é uma ele coisa fala boa. Esse lugar maldito, ele se encolhe e olha ao redor, como que temendo uma represália da Loth. Olha, uma coisa. Bom, eu suponho que você seja muito, muito velho. E eu sou. Bom, eu sou ninguém nesse mundo. Enfim, do mundo que eu vi. Mas uma coisa posso te dizer. Se o Deus que você segue usa de artifícios para que você o tema, então esse Deus não vale a pena ser seguido. Em alguns casos, há exceção, mas eu acho que você não deve temê-lo assim. Vocês não entendem, vocês não entendem. Não há opção, não há chance, não há esperança. Eu nasci aqui. Fui subjugado desde o meu nascimento. Ninguém nunca fugiu daqui. Como alguém consegue fugir de uma deusa? Indo para um lugar onde os deuses não podem ir. E onde é esse lugar? Sigil. Deuses não podem ir em Sigil. Se você cresceu aqui, você provavelmente... Ó, você já ouviu... provavelmente você não ouviu essa história, mas ó, quando eu era pequena... Minhas cuidadoras diziam que eu não podia tomar leite nem comer um fruto. É isso aí mesmo, Lizard. Vocês chamam isso aí na terra de vocês de manga, mas lá a gente chama de outra coisa. Teru. E a gente não podia comer. Só que na verdade era mentira. Entendeu? Às vezes... colocaram isso na sua cabeça. Por você ser nativo daqui, eles mentiram pra você que ninguém pode escapar. Você vai ter que descobrir por si próprio. Você atravessa essa porta e tenta viver uma vida livre e feliz, ou fica aqui e sucumbe à maldade dessa terra onde não há esperança alguma. Mas uma coisa eu te garanto: se nós aqui não conseguirmos obter êxito naquilo que a gente está fazendo, nenhum mundo, absolutamente nenhum mundo, vai sobreviver. Então, é sua decisão. Atravesse a porta, acredite em você mesmo, acredite no seu coração, acredite no mundo que há além dessa porta, ou fique aqui e sucumba. Ele olha assim pro portal, ele fala: é sério mesmo que os deuses não podem ir nesse lugar? Absolutamente. É sim, é o mó barato. Ele levanta. Bem, eu não tenho mais nada a perder por ter falhado. Meu único destino é aqui. É a morte final. Talvez haja uma chance além dessa porta, como vocês dizem. E eu vou arriscar. Vou tentar. Oh, só faça uma coisa pra gente, pra si próprio. Seja uma pessoa melhor. Uma pessoa altruísta, digamos assim. Vai ser bom pra você nesse mundo lá fora. Por quê? O que eu ganho com isso? Uma vida longa e próspera. Pessoas como qualquer outro aqui dentro Não durariam muito tempo lá fora. Pessoas que querem o mal, pessoas que querem fazer o mal, não duram muito tempo. O mal nunca vence. Aprenda isso. Como não? Mas esse é o único caminho que existe? Não, claro que não. Olha bem pra gente. Analisa cada um de nós. Todos nós temos personalidades diferentes, características diferentes, e ainda assim conseguimos uma convivência em harmonia, por assim dizer. Se você nasceu designado a apenas olhar para um caminho e achar que aquele caminho é verdadeiro, então você não está vivendo. Você está numa utopia. Essa porta aqui é o mundo de verdade. Se por um acaso a gente sair vitorioso, quem sabe se ele não pode ensinar como que é viver lá fora. Não, isso é verdade, isso eu posso mesmo. Mas sem roubar, tá? Roubar é feio. Não, com certeza, nada de roubo. Roubo é uma coisa muito ruim. Como vocês conseguem estar calmos? Sorrir? É que a gente já passou por muita coisa. Então, o que resta pra gente é sorrir. É melhor do que a gente ficar se lamentando. É mais divertido, pelo menos. A vida fica mais leve. Até mesmo porque a gente não pode se dar o luxo de abaixar a cabeça nesse momento. Como eu disse, se a gente não obtivermos êxito no que a gente está tentando fazer, o mundo inteiro, o universo, o multiverso inteiro vai colapsar. Aí, meu amigo, esquece Sigil, esquece Lolf, esquece a gente, esquece você, esquece aquilo que você acha que é verdade, aquilo que você acha que é mentira. Enfim, vamos nessa, vamos atrás da Lolf, que essa maldição da múmia tá me deixando cansada já. Tô até respirando mais ofegante. E o cachorrão, ele disse que nós somos os guerreiros da esperança. Foi uma bela frase. Isso. Ele olha pro Murin. Ele não fala élfico. Aí ele olha pra vocês duas. Eu vou tentar, então, fazer o que vocês falaram. Vai ser divertido. Afinal, não me resta mais nada. E aí ele se levanta e ele vai caminhando em direção ao portal pra Sigil. Eu ainda tenho algum dinheiro de Sigil, amor? A gente tem ainda, né? Tem. Mano, a gente vai tirar dinheiro um pouco porra, de grana do bolso ali, né? E eu vou entregar pra ele. Ah, você joga assim, uma bolsinha com grana pra ele. É. Ele pega. Ele olha pra trás. As coisas custam dinheiro. Você vai precisar. É estranho, eu não sei reagir a isso. Só apenas diga obrigado e siga seu caminho. Obrigado. O que significa essa palavra? Significa que você está grato. Grato por uma coisa boa. Uma ação boa gera uma gratidão. Entendeu? Eu não sei o que é isso. Eles vão te ensinar tudinho sobre essas sensações que você não conhece. Está bem. Obrigado, então. Ele vai atravessando o portal, aí ele vira para... cuidado. Lord Grast está tendo com Lolf. Ele está negociando uma aliança com a deusa Aranha. Ele é um demônio muito poderoso. E aí ele atravessa o portal e desaparece. Aí eu falo obrigado. Isso, isso é a gratidão. Bem, acho que ele daí começou a entender. Isso. Bem, agora, Lolf, né? Então, gente, eu acho que ela vai estar um pouquinho brava, porque a hora que eu fui tentar controlar as aranhas, eu vi na mente dela. Então, o demonião é feio e ele tem uma estatuinha de uma pantera lá, bonitinha, tipo a do Tango. E, ai, eu quero aquela pantera. Eu não sei você. Nossa, assim, ele com certeza não, mas essas aranhas aqui estão me torrando o saco. Vamos indo. Quer torrar assim? Não, deixa as aranhas aí. Vamos passar o portal aqui com a barreira antivida. O moço foi, a barreira ficou. E aí as aranhas não vai pelo portal com a gente. Mas antes, peraí, só um segundo. Alguém precisa de se curar? Alguém precisa de alguma coisa? Antes que a gente fique de frente a frente com a Lolf? Talvez eu precise. Seria bom. Você precisa? Eu preciso. Então, por favor. Todo mundo precisa de um pouquinho de cura. É, então antes... E o que vocês estão fazendo com as aranhas? Vocês estão tomando dano de aranha aí, hein? Eu tô tomando dano. Ô, Jack, eu tô aqui, assim, meu corpo tá... Tô tentando afastar a aranha com calor. Não, quem toma dano, eu vou colocar dentro da barreira antivida. Eu acho que a gente tem que acabar com as aranhas. Ok. Vocês ficam todos dentro da barreira antivida, então, beleza. É, quem toma dano fica dentro da barreira, porque eu acho que ela é pequenininha. Acho que é 6 metros. É, 6 metros cabe todo mundo, menos... Cabe todo mundo. Se o Celerin se transformar, cabe todo mundo. Se o Celerin não se transformar, ele vai apanhar. Tá. Já tá atirando do seu lado, já. Alguém? Fica na forma de dragãozinho. Alguém estaria disposto a ceder um ponto heróico pra poder fazer a magia em todo mundo? Putz, eu já usei o meu. Fique com o meu, Toff. Que magia que é? Fique com o meu, Toff. Fique com o meu. É, fazer invulnerabilidade em todo mundo. Engraçado, tá? Bom, eu não sei. Eu também sei sou, então, Toff. Olha, eu te abençoo, gosto desse jogo. Eu desenho uma marca do dragão na sua testa. Que porra, não vem com a marca do dragão de novo, não, velho? Você vai ser convertido ao culto do dragão. Não, já não passa na outra campanha, agora aqui. Vai virar o Shiryu. É. Bom, eu não sei o que a gente vai encontrar lá com a Lolf e aquele demônio que o cara falou. Ele é um demônio muito poderoso, então eu acho que a gente precisa se proteger. Eu tenho a magia aqui, porém eu não tenho poder suficiente para fazer com que ela beneficie todo mundo. Alguém poderia me emprestar um pouco de poder para eu poder fazer com que a magia cause efeito em todo mundo? Agora sim vocês podem me dar ponto heróico. Aí, pronto, só pegar, filho. Não tô aqui, dois não, acho que só um toque. Tanto faz, eu vou fazer... Eu vou fazer invulnerabilidade. Então eu vou gastar o meu com outra coisa. Eu vou fazer invulnerabilidade. Se eu gastar o meu, você usa o seu pra outra coisa, mano. Uhum. Vou fazer invulnerabilidade em todo mundo, tá? A gente fica invulnerável a todo dano durante uma hora. Ok. Não é 10 minutos? Não, é resistência, não, né? Hora. Nesse caso aqui é só invulnerabilidade, já. A invulnerabilidade, a gente fica resistente a todos os danos. É, resistência, não é invulnerabilidade. É invulnerabilidade, que eu vou colocar aqui. É a magia, eu sei. A magia de nono nível. Tá gastando um slot de nono nível. Imune é todo dano? Sim. É a magia de nono nível. Que porra é essa, mano? Eu dei minutos. Ok, quase. Eu achei que fosse, uma hora, perdão. Não, beleza. Minutos. Beleza, tudo bem. Mas já adianto que é quase todo dano também. Tem um daninho que passa. Não, com certeza algum dano vai passar, isso é fato, mas eu digo assim, a gente vai atravessar, vamos supor, a gente chegou ali, vamos atravessar o portal, beleza, castei a magia atravessando o portal, não sei o que vai esperar a gente do outro lado. Ok. Tá ligado? Eu sei. Então eu vou gastar o meu ponto heróico pra usar um slot de nono nível, e aí eu vou usar cura em massa. Ok. Nice. Ó, pra eu ficar cheio, cadê, quantos pontos eu tenho, deixa eu ver. 900, pode ficar cheio. Não, 200. O cara precisa de 300 de vida pra ficar cheio. Precisa de vida total, ainda passa. Não, eu preciso de 350 pra ficar cheio. Então sobra 350 pra cuidar você. Eu tenho 766 e tô com 721. Então cura o Muriel e a Lisbeth. Eu tô cheia também. Quem precisa mais primeiro e deixa quem precisa menos por último. Então, tem 350. Eu tô cheio. Eu também. Você tá fugindo do mais dano nesse combate na metade. Agora. Eu não tomei, eu tomei pouco dano. Tomei só o dano das aranhinhas. Então, cura o Griel, dano... amor. Vê quanto precisa aí na vida do Griel. O dano que eu tomei, a minha regeneração já recuperou, já. Foi bem pouco. Peraí que eu vou abrir aqui. É que eu não ia usar o ponto heróico, então. Cadê o Griel? Não vai ter necessidade, Gui. Você pode fazer, se você quiser, usar o ponto heróico pra, pra estender o poder da, da minha magia, talvez, sei lá, fazer uma... É, eu acho que ele precisa também fazer. Mas essa... Mas aí eu não consigo interferir na sua magia. Pode crer. O Griel... Ele tá com 131 de 286. Então, deixa ele feio e tem 200 ainda, se alguém precisar. Beleza. Quer dizer, 155 ele precisa. Vai perder o ponto. Cura o maluquinho antes de ir embora. É, cura o maluquinho. Aí eu preciso de 26, se eu preciso. Não, o maluquinho então, já tá, foi. O maluquinho já era. Aí já foi? Já foi embora. Então, cura aí 26, tem 170, vai, vamos falando aí. É, tem o carpo todo um pouquinho. É, né, cura as aranhas. Preciso de 45. Cura as aranhas. Palhaço. Preciso de 45 pra ficar cheio, mano. Então toma 45, tem mais 130 ainda. Então, cura as aranhas pra Lof gostar de nós. Se desse pra pôr no potinho isso aí, né? As aranhas? Olha o Clebinho 2 aí. Pronto, Clebinho não podia ver uma aranha que ele catava, punha no potinho e chamava de pussy. Antes da gente sair daí, é Lucas Aranha. Aquela aranha grandona que a gente matou, vê se ela tem algum veneno assim. Ela virou a forma normal dela, não virou? Ah, isso é verdade. Virou. Eles não pó, né? Eles somem. Voltou a ser draw. Ah, é verdade. Vamos ver quantos deles sumiram. É, vamos ver os itens que eles têm quando você deve estar curando as pessoas. É, os itens ficam. Independente dos corpos sumirem ou não, os itens ficam. Cata o item da bruxa aí, ó. Tá, é, capitão, então, aracnomante, capitão aracnomante. E 8 são 10, então. E 8 o dos soldados rasos. Vou jogar um D10 aqui. Nossa, as espadinhas de sombra aí. Os 10 corpos ficaram. Subiu. Os 10 corpos ficaram. 9, né? Porque o capitão vazou. Né? É. Todos são nativos desse local. Ou seja, os caras estão fodidos. A alma vai sair do corpo e vai lá direto pra Lof. Que dó. Será mesmo que vai? Puxa, Di, puxa, Di. Começa a sair as bolinhas, Toff, das almas dos corpos deles. Pode deixar. E... Pode deixar aí, viu? E vai sumindo. É, essas aranhas aqui é os caras mortos, ó. É as almas dos caras mortos. Uhum. Ok. E aí, o que vocês fazem? O que a vaca tinha de bom? A vaca tinha alguma coisa de bom? A vaca tinha alguma coisa de bom. O cajado demoníaco que ele... Eu vou pegar as coisas da... Porque, tipo assim, os soldados rasos, mas não tem nada de bom. Não. A única coisa é que as lâminas sombrias deles desaparecem. É, a lâmina sombria desaparece, tipo assim, é só é uma boneca, nada é mágico, vamos pra roupa da moça, que a moça deve ser interessante. Essa lâmina sombria é muito massa, os caras matam uma sombra e transformam a essência dela em alma, em espada. Em alma? Em espada. Que da hora. É muito da hora. Tá, o que sobrou aí foi a matrona, então, né? Isso. É, o cajado dela e o... Certo. A matrona tem o cajado demoníaco, tem o bastão do tentáculo. Uhum. Tá? Ela tem um manto feito de teias. Opa, tô jogando tudo na mochila. Isso. Tem um manto feito de teias. Ela tem um anel, que é uma aranha, esse anel. Ai, que fofa! É. E uma tiara, que tem uma aranha também. Tudo de aranha. Tudo de aranha. Tudo personalizado aqui. Tudo de aranha. Depois eu passo a estatística pra vocês dessas coisas. Por favor. A menos que vocês queiram simplesmente guardar. Não, depois a gente vê o que é bom. É porque agora não vai ver porque a gente vai pra Lof, né? Então depois eu vejo. Okay. Depois eu barganho as coisas da serva dela com ela. Ok, beleza. Você foi lá, recolheu todas as coisas e passou os 10 minutos. Engraçadinho. Não, tomando teu rabo. E joga, eu deixei bem claro. Já que a gente for, vamos pra Lof? Vamos. Então eu faço. Vamos pra Lof? Peraí, deixa eu catar as coisas ali. Filha da puta. Tô zoando. Beleza. Você limpa os corpos ali. Ah, Vai ter coisa no Aracnomante também. Depois eu faço a listinha e passo pra vocês. Sem problema. Beleza. Mais fácil do que ficar perdendo tempo com isso agora. É. A gente pega tudo, topzinha faz magia em nós, vai lá e põe a estrelinha. Se quiserem, até dou um tesourinho aleatório pra vocês. Isso, eu quero. Eu sempre gosto de tesouro aleatório. Então vai ter um tesourinho aleatório no meio aí. Beleza. Bom. É isso, vocês recolhem as coisas então, protegidos das aranhas ali pela barreira antivida, tá? E depois que vocês se curam e se protegem, o que vocês fazem? Abre o portal? A Top fez a magia, a gente abre o portal, né? Abre o portal primeiro. Ok. Faz abrir o portal primeiro. Olhe rapidinho. Então, o portal, você passa a chave ali em cima, né? E já abre o portal. Tá. Então, abriu o portal, já começa. Se ele foi abrir o portal, já começa a castar a magia. Uhum. Gente, eu só não posso perder a concentração, beleza? Ah, tranquilo. Serelim, protege ela. Beleza. A magia não tá aperfeiçoada. Talvez algum ataque possa nos acertar. É Deus, né? É. Bom, e aí vocês atravessam? Atravessamos. Sim. Quando vocês atravessam, vocês saem nessa imagem aqui. Filha da puta. Nossa. Nossa, que imagem da hora que não apareceu. Ah, se dando, rapaz. Clica aí e abre o link. Vocês querem que eu compartilhe a tela aqui? Não, a gente... Cartão não vocês... Ah, compartilha porque ele tá pedindo login no Trello, amor. Você tá mandando uma imagem do Trello. É, eu tô mandando uma imagem do Trello. Nem com login eu consigo acessar. Uhum, eu tô logado porque... também, não dá pra ver. Porque tá bloqueado, só eu enxergo. Mete um print. Falei pra você não compartilhar esse que é do Trello. O print não funciona. Print não funciona, tem que ser um URL. ULR. Tá, uma janela. Essa janela aqui. Estão vendo aí? Não. Oh, caramba. Tá no Meet. É, no Google Meet. Eu tô vendo Netflix. Que isso? Dois negões se abraçando? Que porra é essa, Gê? Oh, caramba. Tomara, pô. Opa! Vamos se fuder. Caralho, que louca, velho. Essa aranha enterrada pra dentro. A aranha avestruz. O palácio, ele tá estacionado. Ele tá estático. Parado ali numa rocha. Tá? Aquelas rochas que tem ali no... Naquele plano. Que tem teia vindo de todos os lados pra esse local. E o palácio, ele tá estacionado ali. As pernas se voltaram pra cima. Formando torres. Tá? Uma luz tênue, cintilando magia, emana de dentro desse palácio. Tá? Vocês veem que tem um caminho que conduz a esse palácio. Tá? Uhum. É um caminho feito de teias. Por isso que está brilhando ali, não é porque é chuva, não. É um caminho feito de teias. E vocês notam que tem guardas ali, próximos, posicionados ali. Uhum. Tá? E Toph... Faz um teste de percepção. Passou. Você sente uma presença próxima de vocês. Vocês saíram no meio das rochas ali, tá? E estão numa posição ali que vocês estão escondidos. Certo? E o portal, ele se fecha e você sente uma presença próxima de vocês ali, Toff. Tem alguém tentando se esconder ali. Pessoal, tô falando baixinho, tá? Uhum. Tem alguém ali, ó. Tá tentando se esconder da gente. Parece que perceberam que o portal foi ativado e estão tentando se esconder. Vamos lá ver quem é. Ô, Gé, o chão é terra? É. É? Uhum. Beleza. É, pela percepção de que vital, eu consigo saber se essa pessoa é tão poderosa quanto a gente? Consegue saber. E ela é? É uma pessoa poderosa. mas o poder dessa pessoa não se compara ao poder de vocês. Vocês estão num outro patamar. Ó, presta atenção. É tipo assim, a pessoa é nível Vingadores, vocês são nível Galactus. Porra! Então eu não preciso nem de ninguém, então, pra terminar esse jogo. Ó, eu vou por baixo. A hora que eu chegar lá, eu vou segurar essa pessoa e vocês pulam todos de uma vez com o passo das runas, beleza? Nossa, que agressivo, Toff, mas você acha que precisa disso? Ah, não sei, mas a pessoa se escondeu porque ela tá esperando alguém. E a gente não pode perder tempo, a gente tá com a magia e vai acabar rápido. É, exato, é só você falar oi, a pessoa se abater em você, não vai sentir nada. É verdade, eu também não posso nem terminar a concentração. É, você não pode, você fica, eu vou lá. Então tá, vai. Vocês fazem muito barulho pra quem está tentando invadir um lugar. Nossa, viu? Ele veio. Quem é você? Já percebi que vocês não são daqui. Quem são? Ah, é outro invasor que o cara falou. Ah, por isso, tem outro, viu? Não era a gente. Claro que não era vocês. Eu acho que não. É, sei lá. É que eu não tô enxergando direito, tô com um olho só, esqueceu? Ah, é. Eu conheço esse cara? A gente dá uma olhada assim na pessoa que tá falando com nós ali. Tá, o cara é esse aqui. Eu... Pô, é o doutor... O doutor Destino. Doutor Destino. O doutor Destino. Doutor Destino do submundo. Ai. Esse cara, um drow, um elfo negro. Eu nunca senti seu... Quem é você? Ele saca duas cimitarras. Aliás, ele já tá com as duas cimitarras sacadas, né? Olha, encara vocês. Primeiro respondam. Quem são vocês? A gente de fora. A gente veio pra ter uma reunião com a Lolf. Isso. Eu sou Ciere. Prazer. Reunião? Vocês são... aliados de Lord Grast? Não, credo. Ele não sei quem é, mas a gente precisa do veneno dela. Ele se espanta. O tempo tá passando, gente. Que foi? O tempo tá passando. É verdade, vamos logo. A gente tem 10 minutos pra nossa magia não acabar. Você quer entrar no castelo? Vem com a gente. Vocês são invasores? Isso, são você também, né? Inimigos ou aliados da Rainha Aranha? Depende do que ela vai falar. Na falar a verdade, a gente não é nada dela. A gente só quer uma coisa. Só entraremos em negociação. Eu também quero uma coisa que me foi tomada. E eu vim aqui pra reaver. Minha melhor amiga está lá dentro. Lolf me persegue desde o dia em que eu nasci. Eu queria falar nada. Lá dentro séculos, só tem Lolf e um candango. Séculos se passaram e eu tenho conseguido escapar das garras dela. Desde sempre. Mas ela conseguiu botar as mãos em minha amiga. Não ela exatamente, mas ela está a poucos minutos de colocar as mãos em minha melhor amiga. E eu vim resgatá-la. Entra no bonde, então. O bonde que talvez possamos te ajudar se você nos ajudar. Lá só tem o demônio e Lof, meu bem. Não tem mais ninguém lá dentro. Tu precisa falar. Mas porque... claro, eu preciso. O cara vai estar aí querendo morrer por nada. Minha amiga está lá, eu tenho certeza disso. Mas talvez ela não esteja numa forma que vocês possam reconhecer. Por um acaso, sua amiga não é aquele, né, tipo tango, não? Um gatinho em forma de... Ah, cala a boca, Toff, eu quero! Você quer o quê, né? Não te pertence. Ele tá com o demônio, faça-me um favor, o Murray vai matar o demônio! Ele põe as duas cimitarras no seu pescoço, ele. E aí ele fala, Gwenhwyn Ivar é minha amiga. Ninguém ficará com ela. Tá passando o tempo, vocês estão... Essa daí... Ai, tá bom, Toff. Relaxa. Eu depois achei você pega. Depois você pega o tanto que você quer. Ninguém pegará Gwenhwyn Ivar. Tá bom, é que eu achei que era do demônio. Vamos indo. Fica tranquilo. Não é do demônio. Ele me roubou. Qual é o seu nome? Eu sou Drizzt Do'Urden. Muito prazer, senhor Do'Urden. E eu vim aqui pra resgatar minha amiga Gwenhwyn Ivar e matar Lolf. A segunda parte que seria complicada, eu acho, hein, moço? Eu sei. Que bom. Mas não me resta mais nada a não ser tentar. E vocês? É, e tá quem só são? 8 minutos pra gente só. Então bora no o que bonde, vieram bora fazer? A gente veio pegar um pouco do veneno dela. É. Veneno de Lolf? É? Quem vocês querem matar? Ah, ninguém. A gente quer fazer um antídoto pra uma doença que a gente tem. Ah, entendo. Bem, me ajudem a resgatar minha amiga e eu ajudarei vocês a conseguirem o veneno. 6 minutos. Demorou. Mas ela quer muito você? Sim. E se a gente entrar dizendo que a gente capturou você e... Só um... Tipo, ah, viemos trazer esse cara pra você. É uma barganha. Só para conseguirmos entrar sem resistência. É. Ok, eu vou rolar pro Drizzt aqui um teste de intuição pra saber se a Ciri tá falando a verdade. Tá bom. Você quer que eu jogue alguma coisa? Jogo sinceridade? É, joga sinceridade aí. Ah, só pra nós entrar sem resistência, velho. Tipo... Seria você tá sendo sincera quando você fala se a gente fingir que capturou você? É. Faz okay. sentido. Esse é aí dela não foi meio convincente. Faz sentido, porque o cara que é o invasor. É, o cara é o invasor, não a gente. A gente só veio, okay. Só veio entregar. Ok. Ele pega e fala. Se vocês prometerem não me trair. A gente nunca trai ninguém. Pode ser que isso funcione, mas lembrem-se. É uma deusa que está lá dentro. E um Lorde do Abismo. Ela sangra? Eu espero que sim. Se ela sangra, então ela pode morrer. É com isso que eu conto. 4 minutos. Do contrário, farei de tudo pra tirar Gwen Ruivar das mãos dele e dela e mandá-la em segurança de volta pro meu mundo. Tá bom, então deixa eu ver onde que eles estão certinho. Com Lof, gente... ela não ficará. E aí ele mostra uma esfera pra vocês. Eu dou uma olhadinha. Brilha. Ah, claro que brilha. O que, que é essa esfera? Brilha, brilha, brilha. Brilha com uma aura de transmutação. Mas eu sei o que, que é que ele tem na mão ou é só uma... É uma esfera mágica, mas você não sabe o que, que é. O que, que faz a esferinha bonita aí? Transmuta em quê? Minha porta de saída. Ou de minha amiga. Caso eu não consiga fugir junto com ela. Ah, né? Tá muito tempo conversando sobre o que A gente tá esperando a Toph ver o caminho. Sim. Ah, dá suas espadas pra Denise, que ela é uma guerreira muito forte, então faz sentido ela ser a portadora das suas armas. Pra Lisbeth, quer dizer. Ele tira as espadas. Olha. Quando você aponta pra Lisbeth, né? Entrega isso... na mão da Lisbeth. Posso fazer só uma gestão de crise rapidinho? A gente também não é considerado invasor? Não, eles acham que ele é o invasor. A gente vai estar só levando um invasor. Mas ela sim, não mas... tinha visto a mente dela? Você lembra invasores. Das pessoas que estavam lá, que a gente enfrentou, certo? Ninguém é parecido com a gente. Ah, paciência. Vocês a gente conseguem. Fala que a gente invasores, mas conseguimos alguém que ela deve querer muito. Vocês conseguiriam se disfarçar de demônio? Se parecer com um Grazit? Olha, eu já sou praticamente se fazer passar um demônio. Por aliado então... dele? Eu também já sou praticamente um demônio. É, já tem dois demônios. Você sabe se é nesse... Esse aqui parece um pouco demônio, aponta pro Celerinho. Um dragão. Caralho, um dragão parece com um demônio. Não, eu tô na forma de alfa. É. Ah. Tem um braço cascudo só, né? É. Então faz assim, Murin, fica na forma demoníaca sua. Eu vou ficar eu normal. Que eu normal é demônio também, né? Metadinha, mas é. Eu normal é demônio, metadinha, mas é. Eu posso transformar todo mundo em drow, se vocês quiserem. É que eu acho que ela é deusa, né? Ela vai saber que a gente tá... Uma capa de mentira. E não, o cara é Lorde. Ela vai, né? Mas não soldados. Ah, não. Eu acho que ele deve ter visão verdadeira. É, então. Não, eu acho que a gente deveria se teleportar logo lá na frente a frente com ela. Eu também acho. A gente tá perdendo tempo. Já 2 minutos só pra acabar. A aparência não vai importar no momento. Faz assim, ó. Transmuta a gente, Celerinho. Eu vou de mulher. Eu não preciso. Aí eu pego o manto da moça, já visto o manto. Uhum. Pego o chicote, o cajado, põe os itens da moça. Verdade, tá, então... transmuta ela como... Eu falo assim, ó, faz eu ficar pretinha, Celerinho. Tá bom, então eu transformo a gente em drows. Ok. Faço transformar ela só e não é ser prisioneiro. Caramba, eu sou foda, prisionei tanta gente assim. Né? A gente okay. Se rendeu. Vocês não são tem drows. Nem mão pra tanta corrente. Vocês são drows e pegaram o prisioneiro. Exato. Que invadiu o plano de Love. Que por curiosidade também é um drow. É. Por curiosidade também é um drow. Porém, ele é um drow diferente de todos os outros. Todos os drows que vocês encontraram, enfrentaram, tinham olhos vermelhos. Ele é o único drow que tem olhos púrpuras. Único em todo o multiverso. É PJ. PJ. É pior que não, é NPC, né? Vamos fechar por aqui? Vamos. Beleza, então a gente encerra com vocês aprisionando Drizzt Do'Urden. Provavelmente ele. O personagem mais famoso do D&D. Sim. Quem diria que vai encontrar ele? Que droga, mano, eu queria a Gwenrivar pra mim. Não vai pegar a Gwenrivar pra você porra nenhuma, não. Sai com essas ideias. Se a gente trair o Drizzt, a gente vai. Filha da mãe. Não vai, não, ele vai matar. Se acontecer algum problema e o Drizzt ser pego pela Loth, a Gwenrivar vai ficar sem dono. Entendeu? Aí, tudo bem. Aí ele vai pegar e vai dar um jeitinho de transportar ela de volta pra Toril. Vai teleportar ela, mas não vai entregar pra você. A gente salva ela. Não vem, não. Não vai pegar Gwenrivar coisa nenhuma. Não, sim. Vai porra nenhuma. É, isso, então é isso aí. Esse bichinho tu não vai ter, não. Ah, quer apostar? Engraçadinha. É que é abusar demais, né? Tem um bichinho do... Folgada, não vai pegar no Rivar, não. Jogar aquele teste de intuição. Cenário. Que foi? Acho que você deve jogar aquele teste de intuição. Não vem, não. Não vem, não. Não vai roubar a Gwen Rivar pra você, não. Ah, meu amor. Não vai, não. Você? Ô, filha da puta. Quem mandou você botar o Drizzt aí, ó, e a amiguinha dele? Aí, ó, olha o problema que você arrumou agora. É, o prisioneiro já tá arrumou. Sem arma. Eu jogo ele pra Loth, meu cara. O Loth que se vire. E eu cato o Gwenrivar pra nós. Ah, cuzona. Tava um outro Zé Orei ali, filho. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Vou mostrar uma outra imagem do Drizzt aqui pra vocês. Bem da hora, e a gente finaliza, então. Mano, se der muito BO, eu vou causar um caos no lugar e aí a gente vê o que acontece. Aí está pra vocês, Drizzt e Gwenrivar. Pra quem quiser comprar também, ó, na Jambô, é meio caro o frete, viu? Talvez na Amazon saia grátis, se alguém quiser. Se alguém quiser comprar, dá grana pra mim que eu tenho desconto. Que isso é patrocínio? É patrocínio, é porque o Jeff é conselheiro. É, eu tenho um descontinho. Acho que 5%. Não sou conselheiro, não. A lenda de Drizzt, todo mundo. Esse personagem é muito foda. É ele e a Gwenrivar aqui, a panterinha. Essa vai ser minha. Nem essa fodendo. Panterinha. Se quiser, te dou um cogumelo. Não quero cogumelo, eu quero a Gwenrivar. Você já vai ganhar veneno da Loth, fica de boa aí. Eu vou ganhar, não. Eu barganhei por ele. Duvido que ela... Você ainda pode ser traída. Por mais que ela pegue, vai duvido que ela... Você também. Siga, você já foi? Ela é o mestre dela. É, só que eu sou o mestre e são dois NPCs contra você. Você já foi engambelado já com o sangue do Atropo. Ali foda-se. Ai, ai. Gente, vamos fechar então, vai. Vamos finalizar. Beleza. Tá tarde já. E eu tô com fome. Beleza, sim. Então? Demorou. Beleza. Maravilha. Beleza. Espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima sessão, então, galera. em terra. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu.